Que hora que é, gente? Quer dizer, tá marcado pra jogar, 21 né? 21 horas. É. Jogar é outra coisa, velho. Tá, jogar é outra coisa. Situação de calamidade pública no estado inteiro. Inclusive, hoje temos aqui o gaúcho do estádio 97, que é o senhor Vieira, né? Situação tá feia, Motinha. Vieira borrado, né? Porque quando o time dele perde, ele vai te catar. Eu tô sempre aqui. Tô sempre aqui. Aí fica mandando mensagenzinha. Amanhã eu tô aqui, então, na boa e na ruim. Vou provar pra vocês. Quer dizer, o filé... O filé mignon veio hoje, é isso? O Dodô. Vem na boa, gente. Filé mignon do sul. Mas fala aí, RG Martim. Tá torcendo pra que a chuva fique mais forte pra não ter jogo. Cara, então, meu time é tão bom, mas tão bom, que qualquer resultado hoje não tira meu time não de onde tira ele tá. G4. Não, o meu também não. Meu também não. E é peixe, né, gente? Pra jogar na água é melhor. Mano. Não. Meu também não, o teu sai, não, não. O meu não sai do G4, o meu não sai da liderança, patrão. É, o teu tá melhor ainda, tá a situação. É, mas diminuiu. Covarde, diminuiu, viu? Catal. Hoje diminuiu. É assim que eu gosto, velho. Fala do peixe aí, quero ver. Então, RG, corre o risco de não ter jogo, né? Não, eu posso te garantir, acabei de confirmar, uma pessoa que está lá. Quem? E vai ter jogo. Quintino? Não. Vai ter jogo. Tá tão feia a coisa assim que não pode ter jogo? Difícil. É, não, situação... os arredores, viu? Não dá pra chegar, os arredores do estádio. A situação tá feia mesmo. Ah, mas é na cidade toda, com não relação à gramada, mas essas coisas. Mas quando eu critiquei, não. Viu, RG? Quando eu falei que o Grêmio trocou aí um estádio que tava bem localizado, que era o Estádio Olímpico, numa área nobre de Porto Alegre, por um lugar ali que era afastado e que era precário, todo mundo, você tá louco, bibibi, que você não conhece Porto Alegre, tá aí, tá aprovado. Diferente da Arena Corinthians, RG, que a água da chuva é captada, levada para baixo do solo, recondicionada para uso e enviada lá para Cantareira. A Arena Corinthians tem essa capacitação. Tem? Jura? Quem falou isso? Você não leu a matéria? Não, onde tá isso? Isso aí era a obra da Copa. Fala o endereço aí que eu quero ver. Não, você vai falar do Santos, porra. Isso era a obra da Copa. Ô, RG. RG. Só pra concluir isso aí que você tá falando, Martinho. Mas, ó, se adiassem esse jogo, Vieira, ia ser bom pro Santos e ia ser bom pro Grêmio também. O Grêmio tá sem Eraso, o Grêmio tá sem Marcelo Groi. Quem mais que não tá jogando no Grêmio? E o Edinho que arrebentou a cara. E o Santos tá sem Ricardo Oliveira. Quem mais do Santos que não joga, RG? O Lucas Lima joga, né, RG? E o Giovani. O Lucas Lima vai pro jogo. E o Gabigol também? Vai. O Gabigol jogou segunda-feira. Então, o Santos tá desfalcado de 40% do time. Ricardo 40%? Oliveira, mano. Ricardo 40%? Oliveira. Ricardo Oliveira é monstro, RG. Véio. Ô, RG. Vai, mano. Mas se não for ele, é o Nildo, mano. Então vamos ao time pra hoje, vai. Tô errado? Manda. Vanderlei. Nota 8. Quanto? 8. Putz. Mas qual que é seu parâmetro de 10? Nota 10 é 8. O Marcelo Groi, então. Nota 8. Nota 10 é o Vanderzar. Mas é a nota do RG, gente. Ele tá na nota. Para de meter na nota dele. Provem que não é nota 8. Só isso. Debata com ele que não é. Não, eu quero saber qual é o parâmetro. O parâmetro 10 é o Cássio. O parâmetro é o Cássio 10? O parâmetro é a atuação dele. Não, mas quem que é o 10? O Cássio, pra mim, eu já falei, repito aqui, não tenho vergonha nenhuma disso, nenhum problema com relação a isso. De reconhecer que o melhor goleiro hoje é o Cássio. Não, então, mas o Cássio é o seu parâmetro de goleiro nota 10 hoje no futebol brasileiro, é isso? O Cássio hoje é 10. Tá vendo? Falei pra você, chegou de polemizar. Não, tô polemizando, não. Eu queria saber da RG qual era o parâmetro dele. Pra mim, que defendo o Cássio na seleção, eu não posso dar menos que 10 pro Cássio nesse momento. É só isso. Nota 10. Vai, parabéns, RG. Você é imparcial. Hã? Zeca. Zeca? Nota 7. David Braz. Nota 6. Chiquinho. E aí, Chiquinho tava voltando, Chiquinho. Né? Chiquinho. Nota 5. Renato. Renato, nota 8. Tá jogando aquele muito. Mas você comeu o jogador aí, Mota. Você pulou do lateral, você falou um zagueiro só. Já Marley. Foi pro É que o Mota já conta com as expulsões, entendeu? Renato, Thiago Maia, Marquinhos, Gabriel. Marquinhos Gabriel tá muito bem, nota 7. Lucas Lima. Ah, esse... Ou Neto Berola, né? Esse é indiscutível. Um dos dois. Lucas Lima, nota 8. O Dorival falou que vai colocar o Lucas. O Berola, nota 6. O molecada joga, né? Olha, Neto Berola, Neto Berola. Leandro. Leandro, nota 5. É, tão ruim assim, gente. Não é, que ainda e aquele não Leandro vai jogar? É, o Giannichini, amigo seu. Não, o Leandrinho CNH? É esse aí, não é do fez, cabelo. Não fez o suficiente ainda, né? E ele, Gabigol. Gabigol, nota 8, tá bem pra caramba. E o técnico Dorival. Dorival, nota 8, tá excelente. Cachou bem, né, gente? É impressionante, né, velho? Mas é um... Identificação. O Vieira sabe disso, todos vocês sabem disso. Eu sou um crítico, muito crítico com relação a todo ano se falar muito do Grêmio, se falar muito do Inter. E acaba, no final, não acontece absolutamente nada. Sim. Agora, isso é claro em questão de campeonato. Você vai pro jogo, você parte pro jogo, tem que respeitar sim. Você vai jogar lá na casa do adversário, é um jogo grande, é um time grande. É difícil o Santos ganhar? Não, não é difícil. É difícil o Santos perder? Não, não é difícil. É difícil empatar? Não. Todas as probabilidades e possibilidades de resultado podem acontecer num clássico. Eu entendo dessa maneira. Né? O que a gente não admite é você, time grande, tomar chocolate, ou tomar vareio, ou perder para time pequeno de bobeira. Isso é que não dá. Agora, pela rodada de ontem, mas foi uma tremenda... Acabou sendo para o Santos e para o Grêmio... Caiu no colo, né? Excelente. Todo mundo tomou piada. Excelente essa rodada. Porque se o Santos ganha, se distancia. Fica... Legal. Nossa, maravilhoso. Encosta no Grêmio. Maravilhoso. Fica 3 do Grêmio. E tira uma grande diferença. Só que se o Grêmio ganhar também, estabiliza na terceira posição. E tira uma grande diferença do Grêmio, tá certo? E os outros aí, São Paulo, Palmeiras, e hoje, o Flamengo, empate ficou bom para o Santos. Lógico. Né? Se empata, fica bom pro Santos. Bom. E continua também. E bom pro Grêmio também. Bom também. Assim, o Grêmio acho que ele ainda tenta lutar por alguma coisa a mais. Não sei. Isso é difícil. Acho difícil. 52? 52, se ganhar vai 55, mas mesmo assim. 55. Se o Corinthians perde hoje, eu acho que não vai perder, acho que o Corinthians ganha. É o meu ponto de vista. Mas o futebol, ele nos traz surpresas. Opa! Traz surpresas. Opa! Vamos supor que perca. A gente tem que pensar na pior possibilidade e na melhor possibilidade. Claro. Se perder e o Grêmio ganhar, o Grêmio cai para 5 pontos. Aí chega entra, junto, né? Entra sim. A 8 jogos do final, entra para disputar o título. E só para completar, se o Santos perder... Também não, pela rodada não vai desgraça, modificar, né? Assim, e não vai tudo embolado. Sim, né? Lógico, porque a ponte agora que ganha o Palmeiras se embolou. A ponte lá de baixo ela consegue dar uma encostadinha. Ela, uma vitória ela passa todo mundo. Sim. Agora. Então 44 pontos, cara. É isso aí, mas vamos aguardar. Agora a curiosidade e a expectativa é como é que vai ser esse jogo, né, cara? Embaixo desse pé d'água aí. Mas acho que é. Agora, ao contrário do que esse. Olha o adjetivo. Olha o adjetivo. Olha o respeito. Não, mano é amigo, pô. Que escroto, você ia falar. Eu ia falar que eu gosto muito do mano. Não pode maltratar o mano, não. Ao contrário do que ele tá falando, só pra o mano ficar a par da situação. Gosta de linguiça. Mais de 10 escolas. Tapioca é muito bom. Escola do quê? De samba? Mais de 10 escolas da cidade de Porto Alegre. E mais de 6 postos de saúde, os famosos. Aqueles... FIEPS. Não, o SUS, né? Aqueles... foram prejudicados e esculhambados devido ao temporal, cara. Pô, eu tava ouvindo o Farid, viu? A cidade tá em calamidade pública no geral da cidade. A enchente... Quer dizer que Porto Alegre não tá pronta pra receber SUS. Pra você ter uma ideia, mano. Não, nenhuma cidade. A enchente, ela afetou tanto que o Rio Guaíba, ele transbordou... Que não acontecia isso desde 1940. Traz de porque balde aquilo pra cá, ali, então. Pra você ter uma ideia, aquilo ali é um aterro. Aquilo foi aterrado. Inclusive, onde é o Beira-Rio hoje, é um aterro. Pra quem não sabe, todo ano, um centímetro abaixo do Beira-Rio. Daqui a pouco vai sumir aquela porcaria lá. Não. Mas é verdade o que eu tô falando. Deveria colocar uma bomba lá e mandar água pra cá, pô. Pô, RG, olha, você vê uma que cidade, coisa, né? Uma cidade que, uma cidade que afunda um centímetro por ano. Não, não é o Beira-Rio. Não, mas Tóquio é assim. Tóquio também? Tóquio é assim. Como é que é? Tá... Então, Tóquio, assim, ó, se você pegar... um centímetro por ano. Se você pegar o centro de treinamento do Internacional, que fica lá na beira do Guaíba... Vamos pegar água de Porto Alegre e garantir olha, um metrô na cidade. Vamos pegar essa água por segredo, né? São Paulo vai andar pra frente. Bota é necessário andar pra frente São Paulo. 15 anos de segredo. Só que vamos o RG, lá. O sistema de drenagem do estádio tá perfeito. O problema são os arredores de como a torcida chega, né? É verdade. Chega de barco. Foi o que eu disse. É. Mas, e por isso que tá confirmado o jogo. Próximo, chefinho. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. E aí, gira os clubes, tudo bem? Tudo. Beleza. Bom, foram as manchetes do Santos. Do Santos, agora vamos ao quem joga hoje também. Next Station. Por que que você bateu asas? É, porque não, é mais fácil pra mostrar. Bateu asa? Por respeito ao clube. Dá uma bocanhada no... Não, é isso. Vai, dá uma bocanhada aqui. Ô, juiz. Ganhar o quê, rapaz? O filhote da galinha aqui, ó. Qual que é o filhote da galinha? Falando de... O filhote da galinha... Mudando de fato... mandando de pato de gala pra... Gala? Pra gala? Assim, gala? Gala? Gala, é burro, gala, velho. É gala. Nossa, velho. Olha, eu vou gala, falar um negócio, bicho. O cara não pode ser tão burro. Eu já vi, assim, ó, tá? Posso falar, eu já vi nego burro, mano. Tá de licença. Mas, o modo mas ó, esse aí, cara... Ah, falou. É não, olha, eu vou te falar, isso aí tem o maternal o incompleto, gaúcho, velho. Nossa. Isso aí tem o maternal ah, incompleto. É burro, velho. Olha, pra ser burro só falta asa. Vê se ele tem asa aí. Nossa, tem. Isso é classe na burrice, velho. Oi, nossa senhora, vai, velho. Vamos zoar. Nossa. Super nossa. Mano, volta, bicho. É igual habilitação. A e B são fáceis o de você gala tirar. O galo é o marido da gala, entendeu? Aí começa lá, classe C, D e E é pior, é mais difícil. O moto tá classe E, velho. Aí, moto, ó. Já aí, tem as cara. Outras, mas vamos não, lá, mano. Já fala pelo do Corinthians. Pelo amor aí. De Deus. Isso aí, posso falar? O pessoal ouvinte do estádio, quando vier trazer comida, traz um saquinho de alfafa pro Mota também, que ele gosta de comer alguma coisa. Aí só pegando pijado. Isso. Ô, Motinha, manda um abraço aqui pro Marcelo, que tá fazendo aniversário hoje, gerente do Paracatá. Ô, Mota, o filho é mion do Paracatá. Tá é, o gerente do Paracatá. O fantasma Marcelo. Nunca aparece, quando aparece quer aparecer, né, velho? Quem vira? Para, eu tô aqui toda semana. Ele apanha, ele até some. Tome do Twitter, mas vamos lá, o pato. Seja mano. Profissional e dê as manchetes. 25 milhões, é difícil, né? Assim, sendo agredido todo dia. Não, vai, mano, calma. O pato, 25 milhões de euros, né, mano? De novo, o Corinthians está pedindo. Vários clubes é interessado no pato. É o valor venal, viu, Martinha? Esse daí. É por quê? Você vê o que valor venal. É isso, mano. Valor venal? Não é apartamento, velho. Só pra falar uma coisa, mano. Esse pia é bom, cara, velho. Viu? Na bom é o São Paulo. Não, mas quem valorizou o pato não é não, São Paulo. Exatamente. Isso é verdade. A vitrine que é boa, moto. A vitrine é boa. Mas se for ver. Mas o que é que tá anunciando lá? Recebeu a bênção do manto tricolor na negociação. Pelo contrário, eu vou falar o porquê que é o Kia. A tabela FIP do pato, motinha, tá avaliada ali em 20 milhões de. Deus, a bela FIP do pato. Vou o negócio pagar é o seguinte: quem valorizou o negócio aí tá na cara que foi o Kia, sim. Doa quem doer. Porque o pato ele já vem jogando bem no São Paulo já tem algum tempo. E na última janela, Motinha, ele já vinha jogando quase, tão né? bem quanto hoje. E a proposta mais alta que chegou foi uma proposta da Turquia de 5 milhões de euros. O Kia, quando se aproximou do negócio, todo mundo sabe que o Kia ele tem livre trânsito aí na Inglaterra, principalmente na Inglaterra. Em outros clubes europeus também ele tem, mas na Inglaterra é o principal foco que o Kia atua. O que ele encostou no pato, o pato já teve um, pelo menos aí no mínimo, o valor triplicado, no mínimo. Ah, porque então dizem, já sei pra onde ele vai. Vai pro Monte Cristo. Não. Aquele lá do Maidana. Itaquerão Soccer. O valor pior dele, só de passar no Monte Cristo, triplicou também. Mas pior que não é, Soccer. O Alexandre Pato, ele vai jogar num clube inglês. Cogita-se a hipótese aí do Manchester, porque o Manchester, na última hora da janela... Qual dos Manchester, mano? United. Na última hora na janela europeia, o Manchester United teria feito uma proposta aí que acabou ficando inviabilizada pelo fato de ter sido uma proposta tardia, né, Motinha? A janela está próxima de fechar e aí o Pato não conseguiu se transferir para lá. Mas já houve a especulação de que ele poderia estar indo para o Manchester City também. Estão falando de Liverpool. Liverpool também estaria interessado. Então, Motinha, volta a falar aqui. No futebol, gente, não basta apenas o cara jogar bem. O cara precisa estar bem relacionado. E o futebol alemão também precisa ser bem quer, assessorado. Né, estão falando também do Borussia, Motinha. É o que eu falei. O Kia, ele é um cara que ele tem livre trânsito ali. Em vários clubes, ele tem uma coleta forte. Ele tem uma coletividade forte com a galera. Nosso Kia. Então o negócio é o seguinte. O Kia, onde ele encosta, é igual, por exemplo, o Juan Fischer. Quando ele entra no negócio... Todo mundo sabe que vai dar liga. É um cara que ele já tem ali uma carta na manga. Ele pega e fala, o jogador é meu, coloca o cara aí. Foi assim com o Lugano no São Paulo. O falecido Marcelo Portugal Gouveia, ele contratou o Lugano aí, confiando no Juan Fischer. O Juan Fischer falou, põe o jogador aí que o cara é bom. Tanto é que o Lugano, quando chegou no São Paulo, todo mundo apelidava o cara aí de zagueiro do presidente. Era do presidente, era o jogador do presidente. Porque o empresário chegou e falou, pode bancar, o cara é bom. Lá na Inglaterra, o Kia pode fazer a mesma coisa. Mas o Pato não precisa dessas credenciais todas, não é um cara famoso, mano. Ele tem... Não, que ajuda, sim. Mas é um jogador já reconhecido. Precisa sim, porque na última Portugal, o que pintou pra ele foi uma proposta da Turquia de 5 milhões de euros, bacana. Não, mano... Nem cogitou essa hipótese. É que o Pato saiu de lá com nem cogitou uma fama de chinelinho, né? Nem cogitaram a hipótese aí dele ser vendido pelo valor que tá sendo divulgado hoje. Porque, querendo ou não, nessa transação, o Corinthians ele tem 60% da transação e o Pato tem 40%. Se o Corinthians vender o Pato aí por 16 milhões de euros, o Corinthians ele vai ficar com 10 milhões. 10 milhões de euros. O Corinthians hoje com 10 milhões de euros na mão, que é a parte que lhe cabe, que eu acho que já é um baita negócio o Corinthians conseguir vender por essa quantia, o Corinthians, além de recuperar o valor que o Corinthians investiu, o Corinthians vai ganhar dinheiro ainda, primeiro, porque hoje o euro já está mais valorizado do que na época que o Corinthians pagou. Segundo, nessa transação Alexandre Pato e São Paulo, não se esqueçam que o Jadson veio para o Corinthians em definitivo. Ou seja, o Corinthians já ganhou um jogador protagonista, porque hoje o Jadson no Corinthians é protagonista, e mandou o Alexandre Pato. Mas o Jadson acho que encerra o contrato agora. Não, o Corinthians já renovou o contrato do Jadson. Tá renovando. Tá no processo de renovação aí. E... quantos anos, mano? Mais dois? Se não me engano, o contrato do Jadson vai até 2017, mano. Se não me engano, é isso. Mas o Corinthians tá tentando viabilizar aí a renovação do contrato do Renato Augusto também. Mas com relação ao jogo de hoje, inclusive mandar um abraço aqui também pro pessoal que já tá aí no Parena aí, o Eduardo com a família toda aí. Meu amigo Flávio, a Leide também, tá todo mundo indo pra arena lá pra ver a vitória do Coringão. O Corinthians ele vai ter alguns desfalques, Motinha. O Elias, que serviu a seleção brasileira. Vai descansar, infelizmente, né? Infelizmente, não é nem que vai descansar, ele vai estar no banco. Se a coisa apertar, o Elias entra. Mas a princípio ele não deve jogar. O Tite falou que queria deixar ele descansando. Então, a princípio ele não deve jogar, ele vai começar o jogo no banco. E o substituto imediato dele ali vai ser o Rodriguinho, que é um jogador aí que joga como meia, mas ele vai jogar um pouco mais recuado ali, fazendo a função do Elias. O Corinthians, ele possivelmente vai para campo hoje aí com Cássio, com Edilson na lateral, porque o Fagner ainda tá machucado. Vai jogar o Edu Dracena, o Gil e o Guilherme Arana, que volta de lesão também. Meio campo vai ter Ralf, Rodriguinho, Jadson, Renato Augusto. E na frente é o ataque titular do Corinthians ali com o Malcom e com o Wagner Love. É o que tem de melhor hoje, cara. O Corinthians, ele tem que ir para cima aí do Goiás aí e nem pode pensar em empatar, cara. Um empate nesse jogo é como se fosse 3-0 pro adversário. Muito difícil, né? Ainda, mano? Mais diante das circunstâncias ontem aí, que o Atlético conseguiu bater o Inter, que é um adversário que eu achei que ia encrespar pro Atlético lá. O Atlético engoliu o Inter de Porto Alegre. É, o Atlético, ele diminuiu essa diferença. O Corinthians, ele tem que aproveitar que a rodada favoreceu. Por mais que o Atlético tenha diminuído essa diferença, mas o Corinthians, ele volta a falar que ele vai pegar o bônus round do campeonato, ou um dos bônus rounds aí espalhados por aí, que é o Goiás, cara. O Corinthians tem que moer o Goiás. Pensar em ganhar de pouco é prejuízo, Motinha. No Goiás tem que fazer salto de gols. É, verdade. Chefinho... acho que eu já falei pra cacete. Ah, falou já. Muito. Então agora quem vai falar pra cacete. Um abraço pro Ruizinho que tá indo pra Itaquera também. É nóis, Rui. E o Rui te mandou um abraço. Um abraço pro Rui. Ele te mandou um abraço, mas querendo te dar um mata-leão. Cara. Não. É. Corintiano safado. Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. O Estádio 97 também tem oferecimento de Bozano, mano. Fala mais um pouco, mano. Opa! Vamos lá, mano. É, rapaziada, o homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. E só Bozano, amigão, valoriza o seu jeito de garoto, hein? E é por isso mesmo, amigão, que você vai poder levar os seus filhos pra brincar na Kidzania, cara. Olha só que legal, hein? Você não conhece a Kidzania? Vou te explicar o que é. A Kidzania é a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião. Ela pode trabalhar numa fábrica de chocolates, ela pode trabalhar numa maternidade, enfim, amigão. E a criança trabalhando ali, ela vai ganhar uma moeda local que chama Kidzu. Ela vai trocar por vários brindes ali, vários prêmios muito legais que você pode adquirir ali na Kidzania, tá bom? É uma experiência muito legal, tanto pra criança quanto pro pai também. Porque o pai vai brincar junto com o filho e ele vai curtir vendo o filho se divertir da forma que seu filho vai se divertir na Kidzania. Eu garanto, cara. E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui no programa e disser o seguinte: só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top com produtos Bozano, ganha também um par de convites pra Kidzania, cara. Olha que legal, hein? É um convite pro pai e um convite para o filho, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Perfeitamente. Continuando com as manchetes do Estádio 97, sempre aqui na Energia, no oferecimento da Esser, construindo com valor de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Também no oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Boa tarde, Estádio 97 informa. No Maracanã, clássico florido, né? Fluminense, aquela coisa toda. Fluminense 1, Fluminense 2. São Paulo, de técnico novo e sem presidente, 0. Aproveitando aqui dessa campanha, Outubro Rosa. Entendeu? É, o seu Bento tava onde, cara? Numa lata, velho. Tava numa lata, num barril, onde ele tava? Tá escondido lá não no Obama. Faça, tá... Não faça numa caverna, velho. Não faça pergunta difícil. O seu Bento é complicado. Fazendo festinha. E é forte onde ele tava, uma Brasil. Uma voz de quem passou a madrugada acordado, viu? Parece aí o cantor lá do Iron Maiden. Será que ele não tava lá em cima com a Taíde, sentado? Sei lá. Eu não sei não, é porque houve um outro resultado ontem no futebol. E acho que deixou ele sem sono. Ele ficou meio rechabeado. Ele ficou doidão. Então, chefinho. Ontem o negócio fez o Doriva, hein? O Doriva estreou pelo São Paulo. Doriva, meu Deus! É. E perdeu, né? Inclusive o Doriva falou pós-jogo aí, né, chefinho? Resumindo, né? O São Paulo levou 2-0 aí do Fluminense, não jogou nada, né? E o Doriva pediu um tempo aí pra impor o estilo diferente do Osório. Sei lá, mais umas 8 rodadas. Mas aí o campeonato acabou. Mas aí acabou o campeonato. Criticou o elenco calado, que o elenco não se comunica. Lembra do Muricy falando a mesma coisa, né? Se ele quiser alguém falar no meio-campo, eu posso colocar minha sogra com a camisa 5. Falar o quê, né? Daqui a pouco eu falo do Leco. O São Paulo ontem foi. Leco. Olha, assim, cara, eu me espanto às vezes as pessoas serem tão imediatistas. Teve ontem falando, tá vendo? Olha que deu Doriva, já perdeu. O cara nem chegou. Né? Primeiro, que o cara nem chegou, entre aspas. Segundo, fora a partida que o São Paulo fez contra o Grêmio, fora de casa, que foi boa, todas as outras partidas do São Paulo fora de casa foram horrorosas. Da mesma apatia, da mesma falta de interesse, aquela coisa sonolenta, né? Time morto em campo. Meu Deus do céu. Então, assim, cara, o São Paulo de ontem contra o Fluminense, primeiro, esquema tático igualzinho, tudo igual, com dois pontas, tudo. O que não teve foi improvisação, né? De posição, tá? Isso não teve. Mas também não foi o fator que levou o time mesmo não jogou. Derrota. Os jogadores estavam mortos. Agora, eu fiquei preocupado comigo. Por quê? Preocupado comigo. com você mesmo? Com você próprio? Pô, velho, sabe o que é? Você é desumilde, velho. Preocupado consigo. Sabe por que eu fiquei preocupado, cara? Diga. Sabe quando você assiste o jogo, você vê seu time tomar gol, acaba o jogo, e dá a impressão que eu tava vendo um jogo que não era do meu time? Não era do seu time. Tipo assim, sabe quando o Dani se ligou? Isso é preocupante. Você não se viu naquele contexto? Eu juro, falei isso ontem. Porque, olha, pode ser campeonato paulista. Eu tô lá vendo o jogo, aí você vê lá, São Paulo e Noroeste, que seja. Pô, quando você vê tomando um gol, você, puta, dá até Não é legal. Automaticamente, você puto sente... da vida. Você fica puto. Sensação estranha. Eu ainda tô puto, eu gostaria de dizer assim. Você critica alguém. Eu ainda não consegui chegar nesse nível. Sabe aí quando você sai da sala... Você vai pra cozinha, você ouve gol, aí você vai ver, puta, quem que é? Você volta correndo pra sala pra ver. Ontem aconteceu com o gol do Fred. Mas acontece o seguinte, não voltei correndo. Já imaginava de que era o gol? Não voltei correndo, foi bom. Eu já sei que deu merda. É assim, sabe, você volta... Nem isso, cara. Porque quando você tá ansioso pelo jogo, você, a primeira coisa que você vê puta, botar a cara na tela, já vê o númerozinho ali no placar. Você tá fazendo outra coisa, mas você tá antenado, né? É, você fica antenado. Porra, eu volto, vejo ali o Fred comemorando. Porra, sento, tomo o meu refrigerante, como um biscoitinho. Como se fosse... Olha, como se estivesse jogando Vasco e Botafogo. Eu fico assustado. Quer dizer, como se nada... Como se não fosse nem o São Paulo jogando. Olha o efeito em mim. Deu um efeito daqueles assim de tirar o tesão tão grande. Que não é tipo assim, ah, agora tô puto, vou assistir porque eu tô puto. Não. Sabe, o pior é a indiferença, cara. É pior. O pior é que causou uma indiferença tremenda. Aí perdeu. Puta, quando perde, você fica pensando, o que podia fazer? Por que que não fez? Cara, eu não vi a hora de acabar pra ver um seriado que eu acho legal. de tão aborrecido que você minha fica. Minha mulher fez a mesma esse coisa. Esse sentimento aí foi vários, São Paulo, então tem o mesmo sentimento. É compreensível. Eu não conseguia pensar no tipo assim, puta, perdeu, olha, perdeu a chance de passar o Santos, aproveitar que... Não, tipo assim, pra mim é como se tivesse já acabado o ano, sentimento de torneio amistoso, pra mim, eu não tô dizendo que é o sentimento do São Paulo, eu tô falando o meu sentimento. É. Foi de decepção toda, é tanta decepção. Seguida, né? Seguida. Que porra, meu, o dane-se. Fica anestesiado. O dane-se tá ligado. É o anestesiado. Lá em casa eu fui tomar banho, voltei com 3-0 mesmo, nem vi. Hã? Você achou da coletiva do Leco hoje? Olha, então, mano, eu não pude assistir, eu li sobre tudo que ele falou, de que vai continuar investigando, que vai investigar, é o mínimo que pode acontecer. É o que tem que acontecer. Ele investigar sim. Tem que ele foi meio contraditório, né, Sombra? Porque a mesma forma que ele diz que ele vai investigar, ele diz que ele tá buscando apaziguação no clube. Porque são coisas distintas. Ou você investiga a fundo o que aconteceu de fato. Doa quem doer, posso, né? Posso. Ou você apazigua tudo e põe panos quentes, né, Botinha? Posso vir com uma frase do Silvio Santos? Vai. Eu só acredito vendo. Olha que bonitinho, Silvio. Porque eu tô com cheiro de pizza. Duvido, mas só que cheiro de pizza? Mas a pizza tá na mesa, filho. Só precisa servir. Por quê? Ô, Motinha. É como se fosse a extração de um dente. Sem anestesia. Opa, aí dói, hein? Ou você extrai o dente e acaba com o problema. Tá certo? E depois você chora lá porque tá com o buraco aberto ali. Mas não dá pra fazer um canal. Ou você dá anestesia e prolonga o problema. Exatamente. E aí, fácil, mas trata, não trata, não, né? Mas é o famoso. Eu acredito. Remediar só. É, né? Outra coisa que ficou confusa na entrevista dele, chefinho, que ele fala que ouviu, mas não ouviu a gravação. Ele ouviu, mas disse que não ouviu inteira. Ouviu nem um minuto, mas ouviu. E parou num determinado momento. Foi isso que ele falou. Agora. Essa gravação tem que aparecer. Essa gravação tem que ser mostrada lá no conselho. Isso aí tem que ser mostrado. Como não? Como não? Qual o problema de mostrar uma gravação? Ué, até imagino qual seja o problema pra eles. Sim. Mas tem que mostrar. É obrigação, né? E tem que arrastar tudo que tiver junto. Também, mas o conselho pode solicitar total. Sombra? Pode solicitar que seja mostrado? Eu não sei lá. Ué, quem tem que mostrar é o Ataíde. Porra, não, isso não é nem questão de solicitarem. Acho que o próprio Leco tinha que chegar e falar assim, não, ó. Mostra, agora vamos mostrar a gravação aqui. Até porque o cara pediu a renúncia por causa disso, né? Foi. É. A ameaça no e-mail foi essa. Ou seja, se não tivesse culpa no cartório, será que, né? Exatamente, o cara ia pedir. O Leco disse na coletiva hoje que foi um dos fatores, talvez o mais determinante, mas um dos fatores do que aconteceu, E tem que apurar tudo até o fundo, quem doer, gente. Eu vou dar muita gente falando que pode acontecer de entrar num acordo e tal. Ele disse que descarta qualquer coisa de acordo. O futuro vai dizer. Agora, os São Paulinos têm que ficar espertos aí. Porque, lógico, aí amanhã, chega no ano que vem, monta um time, o time vai bem, o torcedor esquece. Antes de tudo isso acontecer, eu ia falar, né, vocês estão preocupados que o Reinaldo vai jogar? O problema do São Paulo é tão maior. É verdade, o meu irmão palmatório, o senhor falou mesmo. Ficava falando aqui direto. Ó, mas quem é torcedor comum, né? Eu sou doido. Hã? Eu sou torcedor bobo, né? Não, você é insano. Eu sou bobo, né? Mas o Sombra também era assim. Eu sou o torcedor. Não, ele é exagerado, né? A gente só quer pensar no campo, velho. Não Motinha, adianta, você não pode... O campo vai ser sempre resultado do fora. Mas é verdade. Sempre vai ser, gente. Motinha. E esse cheiro de pizza é horrível. Motinha, no Rio não tem cheiro de pizza nenhum. A minha pouca experiência diz o seguinte... Já tá gravado. Pelo que eu ouvi do Leco. O Leco não tá lá de graça. O Leco é a raposa... O Leco sabe muito bem como administrar esse tipo de situação. Jogou pro conselho. E o Leco em nenhum momento ele tá enganando ninguém. O Leco tá lá para fazer exatamente o que será feito no São Paulo. A transição. Quando ele disse com todas as letras, e ele disse isso, não haverá vingança, não haverá ódio, não, ele já começa a botar o pano quente. Ele já começa a preparar uma situação... Onde será investigado sim, e quando ele diz será investigado, mas dentro dos muros de São Paulo, gente, esqueça. Não vai sair nada. Esqueça. Esse negócio de que vai pra imprensa, de que não... todo mundo vai saber. É o que eu fiz do Sul Santos agora. Vai sair, vai no esquecimento, esquece gente. Esquece isso. Ele tá lá pra administrar. Infelizmente. Mas ele tá lá pra administrar uma situação, não vai deixar essa exposição toda. Vão tentar de qualquer maneira contornar e administrar isso. Claro, vão ficar sabendo lá dentro o que aconteceu, como é que aconteceu. Mas, gente, é lá dentro dos muros do Morumbi. Agora, o Leco, o Leco, ele tem a chance de ser um grande divisor de águas na história do São Paulo Futebol Clube. Ele tem essa oportunidade de ser um grande divisor de águas, claro, desde que ele seja eleito posteriormente, que ele seja candidato e seja eleito nas eleições que ele mesmo vai convocar. Agora, se ele for o presidente, ou seja, o próximo presidente do São Paulo Futebol Clube, tem toda a chance de ser o grande divisor de águas na história do São Paulo Futebol Clube. Não só em termos de passar a limpo o São Paulo Futebol Clube, como também de promover as mudanças necessárias e colocar o São Paulo num rumo de progresso. Não nessa ladainha que o São Paulo vem vivendo há anos, desde Juvenal Juvêncio. Né? Parado no tempo, de uma visão profissional, moderna, o Gustavo de crescimento do São Paulo, do seu patrimônio. É uma época muito difícil, porque nós estamos numa época que a economia, segundo a... Do Reclama Deulidi. Segundo a... Qual é mesmo? A estocadora de vento? Do Reclama Deulidi, tá tudo bem. Nós estamos vivendo aí, de acordo com a estocadora de vento aí, nós estamos vivendo um momento crítico, né? Em função desse governo aí. Então, lógico, a economia não ajuda. A economia não ajuda. Mas o São Paulo, o Leco e aqueles que se propuserem a dirigir o São Paulo Futebol Clube têm a oportunidade de começar a escrever um capítulo diferente na história do São Paulo. De ver o que pode ser melhor, de puxar grandes ideias, o profissionalismo, né? Acabar com essa... Porque o que a gente vê muito de clube é o que a gente vê na política brasileira, na política, né? Pensando em si, né, pessoal? Não, quero poder. Eu quero... Olha, o grupo político quer... Por que um grupo político quer ministério? Pra quê? Porque o ministro vai ganhar muito menos pelo salário de ministro? Não. É pra isso que quer? Não. É por ideologia? Eles não têm... Esses caras não têm ideologia de porra nenhuma. Eles querem é poder. E tudo aquilo que vem, advém do poder, né? Ele tem o dom de falar, sabe com quem você tá falando? Ele quer fazer isso. Ele quer falar, sabe com quem? É o famoso carteiraço. Os famosos, pô, patrocina aqui, patrocina ali. Você arruma emprego pra parente aqui, arruma emprego pra parente ali. Vale moradia aqui, vale coisa ali. Então, tem a chance de ser um divisor de águas na história de São Paulo. O Leco ou aquele que entrar. Pô, você acha que o Leco é capaz de ser esse divisor? Eu acho. Mas ô Sombra, tem que recuperar a credibilidade. Tem muita gente que fica às vezes falando, não, ele é incompetente. Não, olha, antes de mais nada, o Leco nunca foi presidente, já foi diretor de futebol, não foi bem como diretor de futebol, não foi bem, né? Mas talvez tenha a chance de aprender com seus próprios erros, né? Tenha a sua chance de aprender com os próprios erros, às vezes amadurece. Ou delegue pra quem entenda. Ou você amadurece. Então... eu entendo que o Leco ele tem essa possibilidade, mas antes de mais nada, a gente precisa ter alguém agora com uma honestidade a toda prova. E eu acho que o Leco é um cara que tem essa lisura. No meu modo de interpretar e de entender as coisas, eu acho que o Leco tem essa possibilidade. Sim. Agora, se ele vai ser um presidente competente ou não, quando eleito presidente, isso só o futuro vai dizer. Claro, o Carlos Miguel Aydar, quando assumiu, todo mundo lembrava daquele Aydar aí, que tinha passado pelo São Paulo há muito tempo. Todo mundo falava do pai do Aydar, né? Ninguém sabia, né? O pessoal não pode mais ouvir o nome do Aydar dentro do Morumbi. Tá, agora, Sombra, com relação ao que você falou, voltando aí, alguns nomes aí. Diz que o CEO lá, o Bourgeois, pode estar voltando. O Gustavo já recebeu o convite. Mas Sombra, todo mundo que fez parte da gestão anterior, eu, se fosse o Leco, eu não chamaria ninguém, cara. Eu acho que o clube precisa respirar. Mas o que vale é a competência. Mas foram pessoas mandadas embora por ele, mano. Mas é que tá. O Ataíde, eu gosto muito do Ataíde. Eu já tive a oportunidade de conversar, inclusive já fiz alguns programas juntos ali com o Ataíde. É um cara muito bacana, mas eu acho que diante das circunstâncias, Sombra, diante de tudo que aconteceu, eu acho que você trazer um Ataíde novamente pro São Paulo é complicado. Eu acho que existem São Paulinos aí que são tão capacitados quanto ou mais para poder assumir o cargo que era dele. Aí eu já não sei até que ponto... Aí, não, eu entendo. Eu entendo, mano. Eu entendo o que você está falando. Da... Acho que de todas as voltas, da talvez o Ataíde... Concordo com você. Talvez de todas as voltas, a do Ataíde seja que você fala assim, pô, mas será que não seria legal dar um tempo e tal? É muito recente que aconteceu, entendeu? É, então, muito recente. Que... Agora, eu também não sei se tem que apurar vários fatos ali, inclusive da administração do Aidar, que eu, tudo bem, não estou acusando ninguém de nada aqui, mas, por exemplo, o Ataíde... Faz da parte mesma da forma, história, da mesma, né, forma que eu disse aqui, que, na minha opinião, ele demorou demais para agir. Pode ser que numa dessa aí, numa investigação que apareça alguma coisa, será que o Ataíde também não tá lá? Não tô falando que ele tá envolvido com o Aidar, né, nesses escândalos aí, que inclusive ele mesmo tá acusando o Aidar. Né? Mas, sabe, eu acho que trazer o Ataíde hoje... Eu achei também, tá certo? Achei você legal. Você impediria talvez algumas coisas de serem descobertas ali. Mas sabe qual não foi a história, ele, mano? Não que ele tenha o nome atrelado, Motinha. Sim, algum ato ilícito, mas ele fazia parte da administração do Aidar. Inclusive nessa própria condução aí do Iago Maidana. Maidana. Tá certo? É, o próprio Ataíde, mesmo a contragosto, ele assumiu uma culpa que não era dele, Sombra. Repito aqui. Ele assumiu que ele tinha conduzido as negociações, aí depois ele viu que pegou mal. Ele chegou numa reunião lá pro Aidar e pegou e falou: você tem que assumir essa responsabilidade porque você sabe que você chamou para si a responsabilidade de tocar a negociação. Então, acho que diante de tudo isso, eu não colocaria hoje o Ataíde, Sombra. Mas e o que você falou a respeito de dar cargos, etc e tal? Isso só vai acabar nesse futebol, Sombra, infelizmente, quando profissionalizarem a gestão. Ou seja, quando concordo. O presidente for remunerado, quando você trouxer, talvez, aí, um diretor capacitado para ocupar determinada função, com salário sim, porque ninguém tem que trabalhar de graça. O cara tá exercendo uma função dentro do clube, só. Não, é até cretino essa história, dizer, não, só claro. Pode ser vice-presidente se o cara não for... remunerado. É absurdo. Que coisa patética isso. Como o cara vai passar 8 horas do dia dele, Sombra, dentro de um clube de futebol, porque o cargo de presidente exige isso, o cargo de presidente, né? Não é só, ah, eu vou ver com quem que eu vou fechar e por quanto, não é só isso. O cara tem uma série de coisas que ele tem você que tomar. Você acaba conta. Caindo, às vezes, na mão de pessoas, eu não tô falando de pessoas desonestas, mas às vezes pessoa que não tem nem capacidade. Claro. Mas é a quem que tá disponível? Ah, o Zezinho lá, tá com a vida aí, né? Ele tá louco pra ser diretor de alguma coisa. Ele não tem o que fazer. Ele tem o que fazer. Ele é o único que pode. Ah, ele é rico, deixa ele. Põe o Zezinho. Eu sou a favor da remuneração do futebol, Motinha, porque é com a grupo remuneração... político tal. E com a remuneração, né? Sombra, você vai colocar pessoas ali com capacidade pra ocupar determinados, né, cargos. Se não rende, troca. Sabe, e se o cara não estiver fazendo um bom trabalho, como em qualquer empresa, o cara vai embora. Agora, quando você tem um elo político, você fala, ó, eu te dou 4 carteirinhas disso ou daquilo, tá certo? Dá, mas tem que vaga, me trazer, né, 200 votos. É o famoso rabo preso, mano. Exatamente. É, vaga no estacionamento. Mas, Mota, uma coisa que o seu Leco tem que fazer é recuperar uma coisa muito séria, a credibilidade do clube. Recuperar a imagem do clube, que foi muito arranhada. Hoje uma empresa, ao meu ver, teria dificuldade de acreditar nas pessoas. Vai ter que recuperar isso. O torcedor está com o pé atrás. Tudo está muito complicado. A credibilidade é uma coisa que quando a gente perde, é difícil de recuperar. E na minha opinião, em termos de futebol, esse ano... Esquece. Não esquece. Tchau. Carne do Estádio 97 informa. Na arena, 30 mil torcedores, todos sem paciência. Ponte 1, Palmeira 0. Olha, não é só ele estar sem paciência, não, eu também, viu? Não aguento mais fazer placar do Palmeira. Domênico, não dá pra paralisar o campeonato de novo, não? Ô, Dodô, e não, coincidentemente... você é repórter mancheteiro. Você tem que ficar, você tem que dar manchete primeiro. Você não pode, Mota, você é profissional. Coincidentemente, na manchete da derrota do porco, entra um presuntinho aqui no estúdio. Devidamente fatiado. Olha, devidamente que baita presente, hein? Esse é bom. É um presente bom. Esse de Nike, né? Esse é bom. Peraí, peça aqui, ó, não vai embora, não. Não, você não pode. Esse gostou da minha família? Eu também. Poder a família passa da tua mãe. Isso aí, ó. Ó, esse é o famoso pata negra, cara. Aí, vai, mano. Vai, galera. Esse é o pata negra? Esse aqui é o pata negra. Esse é o homem. É o catalão. Esse é o homem. Esse é o famoso pata negra. Cara. Antes de você falar com a boca cheia e faltar com a educação, gostaria de reclamar da arbitragem. Fomos prejudicados. Foi, não. Não houve pênalti. O torcedor ficou magoado, assim como nós estamos. Vamos então, ao vamos princípio. Lá. Vamos lá, Domênico, deixa eu só falar umas coisas. O Marcelo Oliveira aí, né, falou das ausências no meio de campo aí, que derrubaram aí... Toda a estrutura da equipe. Do Palmeiras, né? Inclusive, o Matos rebateu, viu? Discordou. Falou o seguinte, que não falta jogadores no Palmeiras, que o Palmeiras tem elenco para substituir os jogadores que estão fora. Não, peraí, eu não entendi o que você disse. O técnico reclamou e o diretor de futebol rebateu? Exatamente. Então, ele rebateu tanto esse assunto... Rebateu não, discordou. Discordou. Tanto esse assunto quanto o próprio pênalti, hein? O pênalti que todo mundo bateu de frente, o Alexandre Matos chegou e falou assim... Não tem que discutir nada. Bateu na mão, foi pênalti, acabou. Eu acho que foi pênalti. Ele mesmo falou que foi pênalti, acabou. Existe uma... O pessoal pediu para os árbitros aí, né? Comissão dos juízes aí, né? Sei lá, quem cuida da arbitragem no Brasil. Pediram para que... Quando acontece um lance parecido, é pênalti, né? O que eu acho que é lamentável. Porque você foge totalmente do lance da intenção dele, né? Ontem, há discussões. Mas como julgar a intenção? Há discussões. Como é que vai julgar a intenção? Boa, mano. Como é que vai julgar a intenção, né? Complicado. Estipula logo. Bateu a bola bateu na mão é pênalti. É o que eu acho. Então, assim... Pra simplificar a regra, né? Pra simplificar a regra. Então estipule-se logo. Porque existem N jogos que às vezes acontece a mesma coisa e o juiz não dá. Aí, sabe, pau que bate em Chico não bate em Francisco. Exatamente. Aí é complicado. Ontem foi um lance que, no meu modo de entender, a bola, o cara foi tentar alçar na área, ele tá com a mão recolhida no corpo e não tá com a mão levantada, não. A bola bate na mão dele. A bola bateu na mão dele. Então ele não teve intenção, mas tudo bem. Há controvérsia, muitos podem achar que foi pênalti. Agora. Mas você viu o gol do Atlético? Agora. Contra o Inter? Foi um lance parecido. Aquele do Inter foi pênalti. Bateu no Rodrigo Dourado. Mas o zagueiro não. Pelo amor de Deus. Mas a mão alta, mão alta, mano. Não, mas ali ele não. Tava com a mão alta, não. A mão tava já recolhida. A mão do Vitor tá bem recolhida no corpo. A bola bate na mão dele. Então, assim. Mas aí a controvérsia, entendeu? Vocês podem achar que alguns podem achar que foi, outros que não foi. Claro. Existe uma. Mas o Palmeiras perdeu por causa disso. Aí é que eu quero chegar. O Palmeiras não jogou nada. É isso que os palmeirenses estão falando. Primeiro tempo do Palmeiras foi atípico. Aí você me pergunta assim, muitas pessoas podem falar assim, e o próprio Marcelo Oliveira. Precisamos de tempo porque equipes novas que se formam aí há pouco tempo, eu preciso de tempo para treinar. Marcelo, você teve 10 dias para treinar. Para arrumar o elenco, né? 10 dias parado. Para você arrumar a casa. Você sabe, Marcelo, que você não tem esses volantes. Que você não ia contar com o Arouca, porque ele tá machucado, e com o Gabriel, que já está fora do ano. Então você tem que ter um treinador do seu naipe, bicampeão brasileiro, 3 vezes vice da Copa do Brasil, que é difícil chegar na final da Copa, é difícil chegar. Mas ele chegou por 3 vezes, ele perdeu, tudo bem, perdeu. Até mas existem tá com um time méritos, bem mais fraco, né, existem méritos de chegar, pelo menos, o Vieira, você chega 2 vezes seguidas numa final de Copa do Brasil, com uma equipe do Coritiba, é um mérito desgraçado. Claro, desculpa. E outra, ele perdeu pro Palmeiras e pro Vasco. Não, aí você, desculpa. O Coritiba é menor que os dois times. Desculpa, é menor. É menor na grandeza, na história, em tudo. Agora, e no outro ele chegou contra o Atlético Mineiro. Que é uma equipe que é clássico. É igual chegar Palmeiras e Corinthians. Você pode perder, é normal perder como ganhar. É normal. Então ele perdeu pro Atlético Mineiro. Mas mesmo assim foi campeão brasileiro. Campeão brasileiro, na sequência, né? Então, e méritos do Marcelo. Então, o Marcelo, ele sabe. Ele entende futebol. Não pode chegar aqui e falar que não. Agora, ele está tendo um problema muito grave lá. Ele está tendo um problema muito grande com relação ao elenco do Palmeiras, que ele não consegue resolver esse problema. Esse problema tem que ser resolvido o mais rápido possível. O Palmeiras teve esse problema lá contra a Chapecoense, tomou uma piaba. Sabe, não arrumou o Mericão. O Mericão do Palmeiras não existe. Um time de futebol, RG sabe disso, sempre fala aqui, o Sombra sempre comentou e sempre falou isso aqui, muitos outros falam na imprensa, eu mesmo bato nessa tecla, se o time não tem meio de campo, dificilmente vai vencer um jogo de futebol, é difícil, e o Palmeiras hoje tem ligação direta, é defesa lá pra frente. É só chuveiro, né, Domênico? A bola não passa pelo Mericão, não tem ligação de armador, não tem. O Palmeiras já não tava jogando mal, Domênico, tá mesmo mal. Antes desse jogo contra a Ponte, que o Palmeiras tava desfalcado. Tá a culpa mal, disso não é do Marcelo Oliveira? Eu acho que o Marcelo tem uma parcela de culpa. Eu não acho que seja somente do Marcelo. Acho que ele tem uma boa parcela de culpa, porque é somente. Treinamento. Mas, por exemplo, se você tivesse que qualificar, Domênico, a escala de culpa aí entre Marcelo Oliveira, o Alexandre Matos e o elenco, você atribuiria quanto para cada um? Alexandre Matos, ah, Marcelo Oliveira e elenco. No meu ponto de vista, o Alexandre, o Matos, ele montou e deu a equipe na mão do O. Acharam que o O não fez um bom trabalho, eu também achei que não. Mandaram embora. Trouxeram o Marcelo, que é bicampeão. O Marcelo trouxeram também, o M.O. Começou bem pra cacete, fazendo um puta de um trabalho legal com esse time, quando tinha Gabriel, quando tinha o Arouca, né? Aí tinha um meio de campo todo dele lá. E fez um time até semelhante como jogava o do Cruzeiro, sabe? Na formação, tá? E começou a ganhar, ficou 7, 8 jogos sem perder jogo e tal. Aí teve uma queda muito grande porque o Gabriel, entendo que o Gabriel era um cara que segurava, né, o meio de campo e segurava muita coisa que não passava pra defesa. Esse elo de ligação de meio de campo, de volante com os zagueiros, ele perdeu isso totalmente. Mas aí você tem que trazer, ele trouxe o Thiago, trouxeram o Matos, trouxe o Thiago pra ele. Pô, até aqui um jogador. Tudo bem, ele não pode jogar na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro joga. Né? E ele não conseguiu resolver esse problema. Ontem era nítido que não adiantava você ter 500 atacantes em determinado momento. O Palmeiras ficou lá jogando com 4, 5 atacantes, cara. E ele cinco, não dá quatro, oportunidade cinco, pro Alione, né, Domingo? E o Alione no banco, que é um cara que pode fazer essa ligação. Ele tem outros caras que podem fazer, entendeu? Mas pra mim é o melhorzinho deles hoje, Domingo. Ele poderia ter posto desde o começo do jogo. Poderia ter colocado. Ontem o Zé Roberto, por incrível que pareça, eu não sei se já porque ele tá ficando com uma idade mais avançada, e agora eu começo até a desconfiar, porque o Zé Roberto já não vem jogando bem, já no meio do ano pra cá já não vem jogando. Foi a mesma coisa igual ano passado no Grêmio. Eu não sei se, no começo ele foi bem pra caramba. Ele vem voando, caiu, tá caindo. Exatamente. Ele cai de produção a cada, sabe, jogo. Ele cai de produção no final da temporada. Ele não tá jogando todo jogo, ele tá jogando um sim ou não, e às vezes fica dois não pra um sim. É. E ontem era pra jogar muito o Zé Roberto, porque ele ficou 10 dias, cara. O Palmeiras ficou 10 dias, cara. É inadmissível. Olha, com todos os méritos que a Ponte Preta tem, porque a Ponte Preta é um bom time, ela quase ganhou do Corinthians, cara. Ela deu trabalho pra muito time. Ela tem, acho que 5, né? 5 ou 6 aí. Mas quase ela foi goleada também, Domenico. No primeiro tempo era pra ter virado 3-0 pro Corinthians. Mas Corinthians foi competente. É inegável que é uma boa equipe. Sim. Inegável. Ela tá dando trabalho pra todo mundo. Mas o Palmeiras foi ganhar, seis, né? E a quantidade de erros de finalização do Palmeiras. É impressionante. Uma coisa impressionante, Domenico. A equipe que não cria, sabe? Cria pouco demais, sabe? Cria pouco demais. Já tava criando muito mais lá atrás. O que tá acontecendo? Salário tá em dia. Esquecer de jogar bola, não esqueceram, né, Domenico? De jogar, não esqueceram. O Marcelo esqueceu de treinar também? Não. Tá tendo problema no elenco? Alguém tem que vir lá e esclarecer. Alguém tem que ir lá e brigar por isso. Se não, meu amigo, o Palmeiras não vai passar pelo Fluminense na Copa do Brasil e o Palmeiras não chega de jeito algum na quarta posição. Na quarta, né? Nem pra frente que não vai. Na quarta posição, a quarta vaga não chega. Não chega. Jogando de jeito que dá. Mal, ruim. É inadmissível, cara. Tem que ter vergonha na cara. Você tá jogando no Palmeiras, porra. É impressionante o Rafael Marques como caiu de produção, cara. Sabe, o Alex Santos saiu putinho. Velho, a bola não chega, tudo bem. Mas não tem que sair putinho. Tá ruim, cara, tá ruim. E o torcedor pra cima tem dele também, todo o direito de criticar o jogador, tem todo o direito de criticar o treinador, de chamar de burro, desde que fique nisso, não parta pra agressão. Isso eu até acho que tem que fazer. Agora, não adianta vir falar qualquer tipo de dar desculpinha. Ai, perdi, sabe, meu meio de campo. Arruma um jeito, pô, você é pago pra isso, velho. O Tite perdeu o Emerson Sheik, o Tite perdeu o Guerreiro, o Tite perdeu o Fábio Santos, perdeu o Petros. E tá aí. Então, ô Marcelo, pelo amor de Deus, velho, sabe? Mas lembra quando a gente discutiu isso aqui no Campeonato Paulista ainda? Perdeu falando até a respeito o Luciano, de elenco, né, mano? E time, tá certo? A respeito de elenco e time. Eu falei, na minha opinião, o Corinthians ele tem o melhor elenco do Brasil. Vocês falaram, ah, não, não sei o quê. O Corinthians ainda tava com o Guerreiro, tava com o Sheik, tava com o Fábio Santos, tava com todo mundo. Com o passar do tempo, os jogadores que entraram ali no Corinthians, tudo bem, pode ser que a qualidade não seja a mesma. Mas os caras deram conta do recado. Deram no Palmeiras, conta. Os caras estão entrando hoje no meio campo. Mano, o Palmeiras tem um grave problema. Um grave problema. O Palmeiras pega time menor, ele tem muita dificuldade. Muita, muita, muita dificuldade. Mas ele pega um time mais armado, ele joga bem. Joga bem. Olha, mas o Inter, o Palmeiras jogou bem. Pra cima do o Palmeiras. Grêmio, que tem uma equipe muito boa no meu ponto de vista, jogou muito Palmeiras. Jogou muito Eu Palmeiras. Fui no jogo, foi um dos melhores jogos do campeonato, do ano do Palmeiras. Mas isso contra o Corinthians, o Palmeiras tinha vencido o jogo. Contra o São Paulo, jogou mal. Corinthians, tudo bem. Mas é o Corinthians, cara. Tá mas em primeiro. Isso, então, isso assim, é fácil de contra justificar. O São Paulo, não. Contra o São Paulo, jogou mal. Teve problema. O Palmeiras mas conseguiu salvar o resultado. Só não perdeu aquele jogo pro São Paulo, porque o São Paulo foi superior pra cacete. Pra cacete ali. Já tinha problemas ali. Foi muito superior. Foi o único time grande que o Palmeiras pegou que teve problema foi com o São Paulo. no primeiro turno, meteu goleada. Nem passou por cima. Então, mas por que mas acontece no segundo isso? Teve problema. E Dodô, não sei, contra o próprio Fluminense, eu não sei, Domênico. Olha, é fácil, Domênico. Contra o clube grande, por exemplo, vai jogar com o Grêmio, vai jogar com o Santos, vai jogar com o Corinthians, é tomar lá da cá. O clube grande, ele não pode ficar se acovardando no campo de defesa esperando. O pequeno aí, O pequeno não. O pequeno é obrigação. Ontem era do Palmeiras. É verdade. A Ponte Preta se retrai e agora contra ataque. A Ponte Preta, com todo respeito. Assim como o Goiás vai fazer hoje também. Você acha que o Goiás vai jogar franco? Vai ficar os 10 atrás da linha da bola. Talvez até o Corinthians possa ter problemas por causa disso, mas eu não acredito. Acho que o Corinthians é outra coisa e ganha. É o meu ponto de vista, tá? Só um parênteses agora, que você tá falando, Dodô. Outro Fluminense já mostrou no primeiro tempo dificuldade o Palmeiras. Deu sorte do Fluminense. Não, e aí virou o segundo tempo. Foi um segundo tempo aí completamente feio. O Palmeiras começou a jogar bola. Isso mesmo. Contra o Fluminense teve um probleminha no primeiro tempo. Teve um problema mesmo. Lá no Maracanã, o Palmeiras teve um problema com o Fluminense. É que o Fluminense tava muito mal. É. Né? E aí o Palmeiras depois mostrou superioridade e ganhou. Meteu 4 no lombo dos caras e foi. Agora, ontem o Mano tem toda a razão. Um time que tá... o Palmeiras tá a um ponto do Santos e do São Paulo, certo? Tá na sexta posição, a um do São Paulo e um do Santos. Tinha que entrar pra matar. Ponte Preta em casa. Porra! Entrar pra matar. Ganhar, cara. Tem que conversar. Desculpa, com todo com todo respeito à Ponte Preta, que tem aí já 5, 6 jogos sem ganhar, sem perder, né? Tem que ganhar, porra. Tem que passar por cima. Não tem que ver nada, não. Tem que ganhar. Tem que gaste de 2-1, 1-0, não importa. Tem que ganhar o jogo. Iria pra 48. É um absurdo. Um absurdo o time do Palmeiras o que fez ontem. Com todo o seu torcedor que pagou o seu ingresso. 30 mil nego ontem. Não pode. 30 não, 28 acho que tinha. Bom, perto de 30. 28 mil nego. Porra, você tá de sacanagem, velho. Você tá querendo que o torcedor fique quieto depois disso? Não, e o Domingo. Tem que xingar pra cacete o torcedor. Perder pra Ponte Preta não pode. O RG. E outra, não é uma vez. O Palmeiras perdeu pra Ponte Preta 2 vezes no estádio Palmeiras. Perdendo o Paulista de 1-0, perdeu 1-0 de novo. 2 vezes no ano. Ganhou aí fora porque os caras venderam o mando, viu, mano? É. Venderam o mando aí, não sei que lugar que foi, Brasília, que lugar foi que foi. Brasília, o Palmeiras foi lá e meteu na Ponte Preta. Sabe? Agora, meteu o Domênico, engraçado que é o seguinte: agora, falando de desfalque. Ah, velho. Pô, mesmo só que o Palmeiras desfalcado, tem que ser melhor que o titular da Ponte Preta. Vieira, meu Deus, né? Olha o elenco, né? Pô, olha o lado de lá, olha o lado exatamente. De lá. Tudo bem, mas lá tem mais conjunto. Tudo bem, mas, meu, o Palmeiras tá jogando com o Marcelo, com esse elenco aí, no mínimo, ok, desde contra o Grêmio, no primeiro turno, que perdeu de 1-0 lá. Foi. Desde foi a estreia do Marcelo Grêmio, Oliveira. De 1-0 no primeiro turno, lá. Ele foi a estreia dele que ele perdeu lá. Depois daquele jogo, o Palmeiras começou a ganhar tudo. Aí depois voltou a perder. Se perguntarem o nome do técnico da Ponte Preta, ninguém sabe. Pô, e outra coisa. Ontem, a Ponte Preta perdeu lá o Doriva pro São Paulo, né? Que vem jogando bem. Porra, tá sem treinador. Ninguém sabe quem é. O Domênico foi categórico na hora que ele falou, LG. Quem é o cara? Sabe quem é o treinador? Tá lá, sei lá, interino. Quem é que foi lá pra lá? Não vai. Quem é que vem? Quem não vai? É inadmissível um time não mostrar nada com 10 dias de treinamento, LG. Pô, 10 dias me deixou muito assustado. Desculpa. Ontem, olhando, analisando tudo o que aconteceu ontem. Se não tomar vergonha na cara e a coisa não for resolvida rapidamente, o Palmeiras não pega a quarta posição. O Palmeiras estará fora da Libertadores no ano que vem. E não tá difícil de chegar na Libertadores. Não tá. Ó, é um deixando pro outro. Tanto que o Santos veio beliscando por fora e tá aí, ó. E hoje o Santos pode abrir aí 3 pontos do São Paulo e 4 do Palmeiras. E aí se consolidar na quarta posição. E vou dizer uma coisa. Se o Santos... Difícil. É fora de casa, com o Grêmio. O Grêmio é um grande aqui. Difícil, mas não é impossível, como a RG falou. É um ainda clássico, mais o Santos, clássico, que é toca clássico, do Grêmio, né, RG? Não, é clássico. Não é, jogo mas é grande, clássico. É clássico. Jogo grande. E se o Santos vencer, mete 4 na frente do Palmeiras. E ó, tchau pra quarta posição, hein, Palmeiras. Vamos ter que ganhar a Copa do Brasil, é isso? E vai ganhar com esse jogando desse jeito, porra? E tem Santos do lado de lá também, né, olha aqui, ó. Tem que ganhar o Palmeiras, eu não sei. Eu espero que seja isso, mas eu duvido. Abrir mão do brasileiro pra tentar a Copa do Brasil, vamos jogar só a Copa do Brasil? Tá errado, porque o Palmeiras tem elenco aí pra disputar o bicho. Isso é bicho. Agora, nessa altura? Eu quero ver, se jogar muito bem contra o Fluminense, beleza, vai calar minha boca e eu quero ver. Mas vai ter que ganhar o jogo. E eu acho que pra ganhar do Fluminense até vai. Mas ganhar lá do... Eu duvido que o São Paulo chegue, o São Paulo não tá jogando. Sabe, o Palmeiras pode até passar pelo Fluminense, mas vai passar pelo Santos? Jogando exatamente desse jeito? Isso aí. Porra, velho, tem que ter vergonha na cara, desse cacete. Jeito não ganhou nem na Ponte Preta. Pô, tem que ter vergonha na cara, velho. Ganhou. Vergonha na cara vocês tem que ter, pô. Vocês jogam no Palmeiras, velho, jogando, pagando muito bem. Pagando em dia. Vocês estão de sacanagem jogar o que vocês jogaram ontem, porra. E vem falar de pênalti, de cacete de caguado. Vai pro inferno, pô. Busca o resultado, hein? Senão o bicho pega. Olha os caras falando aqui que o Palmeiras voltou a ser Palmeiras. Para, seu louco. Não, falou, ah, falou aqui, um falou. Trouxa que falou pra você. Ah, Ju. Falou um imbecil. Fala pra ele estudar futebol, esse trouxa. Oh, obrigado, aí. Palmeiras. Vamos dividir. Falou, não falou. É um trouxa, esse Gabriel é um trouxa. Não é trouxa, não. É trouxa, sim. Não respeita. É um trouxa e vai falar com a tua mãe, o trouxa. Ah, o Gabriel. Saiu da linha. Pastel. Pastel, não! Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório! Ah, mas valeu, o jogo segue com falatório do narigudo. Olha aí, amigão, eu tenho uma baita novidade pra vocês. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos, é isso mesmo. E pra comemorar essa marca histórica, o consórcio Honda vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez. Pra participar é muito fácil. Basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances. E com o consórcio Honda, é muito fácil e muito barato você comprar sua moto. E o melhor de tudo, você não paga juros. Escuta só, PCX a partir de R$ 203 mensais. NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199 mensais. Então não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Você vai poder ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Aproveite e vá agora mesmo numa concessionária. Você pode ligar, liga lá na STR Campo Limpo, procura lá o Augusto, grande Augustinho, gente boa, gerente lá. Fala, Augusto, o Ben já mandou ligar pra você. O telefone é 3579-0800. 3579-0800. E você vai encontrar a melhor alternativa pra você realizar seu sonho de ter uma moto Honda. Ah, amigão, tá na hora de realizar seu sonho, hein? Com o consórcio Honda, você vai realizar já. É, amigão, aproveitar e mandar um abraço pra galera lá, pro Fábio Tadone, grande torcedor do Palmeiras. É, Tadone. E pro Danilo Pisani, que tá feliz da vida, que é corintiano. Boa, é nóis, é Honda! É Honda! Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto HDI, você tá no seu carro, tá esperando o sinal abrir, e aí, de repente, batem no seu automóvel. Ah, que desagradável. Você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente pra olhar, hein? Você, o Cauã, mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Ou seja, não vai ficar aquele prazo todo lá pra você conseguir uma autorização. Assim, o conserto não fica aquela novela. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Estádio 97. É, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. E queria aproveitar esse momento aqui, né? Pra evidente, né? Pra trazer aqui o nosso ganhador da promoção do avião do Estádio 97, o Ivan Timóteo, que esteve com a gente em Barcelona assistindo o show do YouTube. Aê, Ivan! Esteve lá visitando o Camp Nou, e visitou a Sagrada Família, e visitou o Bairro Gótico, o Castelo de Montjuïc. Só coisa chata, né? Nossa. Só coisa muito ruim, muito ruim. Nossa, muito tudo, chato. Tudo muito chato. Parque Güell. Mas peraí, você só visitou. Não deu tempo. Você não só deu? Visitou? E o Comes e Bebes? Como é que ficou aí? Cara, a gente comeu muito bem. E a sua amiga? Tá satisfeitíssima. Agradecendo mesmo, todo mundo. Pediu pra mandar um abraço aí pro Sombra, pro Mota, pro Juan, pro Marcos. Tá todo mundo muito feliz. Deu trabalho, Marcos. Esse dá bastante. Ah, é? O mar já é terrível. Gente boa demais. E a experiência, né? Só de você sair daqui viajando pela Singapura. Cara, a atenção que foi dispensada pra gente, não tem comentário. Teve, né? Até bolo pra você? Teve, é isso? Até bolo. Acordei assustado. Um bolo, velho. Acordei assustado. É, os caras são cheios dessa surpresa. A comissária, né, falando que era meu aniversário, eu não sabia o que eu falava. Fiquei perdido. Você cantou parabéns também? É, quase, né? E o avião ficou cantando parabéns pra você? Quase. As caras ficam ligados, porque eles aprontam essa, é muito teve legal, hora, cara. Teve uma hora que a passou e falou assim, algum de vocês faz aniversário? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. É muito legal. Foi muito bacana, experiência sensacional. Conta um pouquinho do que foi o tour pelo Camp Nou. Cara, sonho de infância, acho que de qualquer criança. A gente vê pela TV, imagina uma coisa monstruosa, realmente é a energia que aquele campo passa pra gente, é coisa de outro mundo. Tentei subir uma escada lá correndo, quase morri. É muito íngreme, né? Na verdade, a escada é curta, mas o joelho e o corpo já não aguentam. Não ajuda, né, velho? Não responde. Gente, olha, uma coisa impressionante. Gostaria que todos tivessem essa oportunidade de um dia poder fazer esse tour pelo Camp Nou, passando pelo memorial. Logo que você chega no estádio, tem um portão principal de entrada, onde você tem uma avenida. Você chegou aí, velho? Sim, opa. Já foi, né? Tem uma avenida que, dos dois lados, são lojas de artigos do Barcelona e lanchonetes, restaurantes. Sim. Tem uma fileira de máquinas, Ticket Express. Você compra o ingresso do jogo lá, as maquininhas tudo automatizada ali. Impressionante. Aí você fala, não, isso aqui é legal. Aí você entra pro memorial do Camp Nou, lá do Barcelona. Escada rolante, você entra. Você vai pro memorial que não só é enorme, como é muito bem feito e que é rico em informação. É rico em informação, história, mas a exposição da informação é com o uso da tecnologia de uma maneira que aqui no Brasil ninguém não vai fazer. Não é, porque nós não temos poder econômico, não adianta. O que mais se aproxima aqui é o Museu do Futebol. Museu do Futebol é muito bom. É que você pode dizer que se aproxima, que tem uma certa, né? Lembram? Mais ou menos. Mas o Museu do Futebol daqui, ele é muito bom. A questão não é essa. É que é todo o conjunto da obra que você participa. Sim. É. O conjunto da obra. Então você passa por um memorial gigante. Tem um lugar cheio de fone pendurado pra você ficar ouvindo os gols do Barcelona. É muito louco. Né? Aí tem um puta painel lá que você escolhe os gols decisivos que você quer assistir. Não, o setor do Messi, ali. Sombra. Hã? Tem um setor destinado só ao Messi. Onde estão todas as bolas de ouro dele. É um negócio. Pô. São coisas incríveis. Aí você sai, você desce, passa pelos vestiários, passa pela zona mista, né? Sala de imprensa. Sobe pro gramado, que é o mesmo lugar onde sobem os jogadores. Pega o corredor e... É, agora, lógico, você fala, se eu for no Morumbi também faço isso, passo pelo vestiário, mas não é. É que tudo que envolve em termos de tecnologia, na passagem pelo memorial, é incrível, cara. É tudo bem preparado, né? Fazer, você tem como fazer, porque na pior das hipóteses, basta você copiar. Certo. Tá certo? Ninguém tem uma tecnologia especial na Espanha que você não tem no Brasil. Muito pelo contrário, o Brasil é extremamente avançado. Funcionam, funcionam bem. Não é só isso, gente. É que aí você vai na loja do Barcelona, são 3 andares. Eu não sei, posso estar falando uma bobagem. Uns 2.000 metros quadrados de loja você tem. Deve ter mais. É uma loja de 3 ou mais. São 3 andares. Não dá pra dizer que é uma loja. Aquela loja é uma aula de marketing. Só que impressionante. Você entra na loja do Barcelona e no tour do Barcelona. Aquilo é uma fábrica de dinheiro. É. Primeiro que você paga mais, você paga acho que $26 pelo tour. Pelo tour. Diretor de marketing, ele falou que se inspirou na loja do Corinthians. Pra fazer. Eu ia falar isso inclusive também, mano. A história do Barcelona, igual. A história dos dois é bem parecida mesmo. A história é igualzinha. A sala de troféu é quase a mesma. E é muita compra de tudo que é produto. E na loja do Barcelona, na loja do Barça, você sabe o que é uma loja de departamentos no fim de semana de Dia dos Namorados, Dia das Mães? Que loucura. Será que é isso? Natal? Isso é a loja do Barcelona. E ela tem um desenho, né, Sobra? Ela tem um desenho meio estilo de arena. É, não, e na frente tem aquele painel brilhante. Aquilo te... E a fila? Te encanta de uma maneira, cara. Fila de gente pagando. Vários caixas. Ou seja, aquilo é uma fábrica de dinheiro. E você falar, o que que ele tá lá? Gente, é gente do mundo inteiro. Então você pega um clube que nem o Barcelona, Real Madrid, Manchester United, etc. Eles não são clubes europeus, são clubes mundiais. É atração europeia. Tem gente aquilo. Do mundo inteiro vê, conhecer. O governo da Espanha, eu não tenho dúvida que eles devem até investir no Barcelona. Mas é lógico, tem que investir. Até né, investe. Porque, cara, você passear... O retorno é absurdo. Aquilo ali traz dinheiro, cara. Traz muito dinheiro, é impressionante. O mundo vai lá. Por isso que tem muita grana ali. O mundo ali, vai lógico. Lá. Se eu sou uma marca de material esportivo, eu não perco aquela boca de jeito nenhum. Porra, velho. Mas não perco nunca aquilo. Não mesmo. Você vai até... Meu, só o marketing, pelo amor de Deus. A quantidade e de famílias. E o show do YouTube, conta aí, Ivan. Cara... Porque você tava na Red Zone. Red Zone, o local... Na cara do gol? Na cara do gol. Eu abri mão do meu ingresso pra uma maluca que tava lá, pra ir com vocês. Ela tá ouvindo isso? Foi super legal. Ela tá ouvindo? Imagina. Ela não ouve a gente. Imagina essa maluca. Ele só tá falando isso porque ela não ouve a gente. Eu abri mão lá pra uma maluca. Eu imagino. Eu comprei um ingresso, eu fui lá na arquibancada, lá no topo da arquibancada. Viu de longe os caras. Fui lá, mas vi bem pra caramba. Mas você viu o Bono pequenininho? Com o cabelo do Nelson Rubens. É verdade que você sentiu o cheiro do perfume do Bono Vox? Cara, ele começou a cantar uma música lá, os perdigotos voando. Não, porque a Red Zone. Sensacional, Red Zone. A Red Zone. Sensacional, eles, né? A Red Zone onde eles estavam é exatamente na boca do palco. Na boca do palco. Então, em todos aqueles momentos onde você tinha aproximação com o que eles davam no palco. Em vários momentos, o Bono a um metro de vocês. Eu acho que é um metro do Bono, um metro do Ed, o Adam Clayton. Também. Qual foi a música mais legal que você gostou mais lá? Cara, como eu falei na entrada ao vivo, o Sunday Bloody Sunday. Foi? Fiquei triste porque não tocou o One. O One ele não tocou? O One não tocou. Caraca, velho, um hit... É, eu tava esperando... Você deveria ter pedido. Eu tava esperando o Bis com o One e não tocou. Mas foi tanto hit, né, velho? É muita música. O show do YouTube, ele tem uma diferença muito grande porque é uma tecnologia imensa. Então, é um dos shows mais diferentes que eu já vi por causa da interação que você tem com o digital... Né, com a tecnologia, é uma coisa impressionante. É lógico, você tem o YouTube, você acessa o YouTube e você vê muito do show do YouTube. A emoção, o show, ele toma conta do ginásio inteiro, não é um show que se restringe ao palco. Onde foi o show? Palau San Jordi. É Jordi ou Jordi, Juan? Jordi. Aí, ó, quando eu falava. Olha lá, o cambada de trouxa. Quando eu falei aqui, os caras me xingou. Aficionado de Barça, todo mundo tirou sarro de mim. É aficionado de Barça ou não é? Não, aficionado da Barça. Aqui. Ah, é? Seu salame. Como? Dal Barça. Dal Barça. Da Barça. Não é Del Barça, Dal seu louco. Tá por fora, é verdade Vieira. Que os moradores de Barcelona chamam Barcelona de Barna? Bueno, Barna, claro, porque eles a curta no nome. Barna. Então chama de Barna. O clube chama de Barça. Mas a cidade chama de Barna, não é isso? Escrito PCN. É, você já sou morador lá. Local. Mas pelo tanto que o Sombra rodou lá, ele é quase um local mesmo. Inclusive. Anda pouco comigo ou não? Pouco. Foi o quê? Uns 12 quilômetros por dia. Mas isso a pé. É, mas foi o que eu falei. Você anda mesmo, de 10 a 12 quilômetros por dia. E anda numa boa. Porque Barcelona é uma cidade que é muito fácil de se locomover, sim. Muito fácil de caminhar, então tem que curtir. É um retângulo, né? Então, tem que fácil. Caminhar mesmo. Queria curtir. Agradecer você, Juan, da Agência Catalana de Turismo, pelo tratamento dado lá, por tudo que vocês proveram pra gente, foi sensacional. Olha, é incrível o tratamento que vocês deram pra nós, pros nossos ouvintes. Foi uma coisa fantástica, a gente só tem que agradecer. Obrigado, Sombra. Acho que foi um prazer, né, poder estar com vocês lá. Tivemos uma climatologia excelente, a cidade estava lotada por causa do show de YouTube, que solamente foi organizado em Barcelona, durante 4 dias, né? Então estava toda a cidade... Sold out. Estava todo o país, toda a Espanha foi a ver o show. No show apareceu Javier Bardem, apareceu Penélope Cruz e Javier Bardem, eles participaram da execução de uma música fazendo uma atuação teatral no palco e a Penélope Cruz com um smartphone, todos eles fantasiados, na hora você não sabia que eram eles. Barato. A Penélope Cruz, ela subiu ao palco no meio, lá bem no central, e ela ganhou um smartphone do Bono. Esse smartphone... Ele filmava eles no palco, transmitia num mega telão que tinha lá de LED, que era uma coisa incrível, só você vendo pelo YouTube pra entender o que é. E junto da imagem do show, interagia via Twitter com todo mundo. Caraca, que segue o YouTube no planeta. Nossa. É uma coisa assim, foi uma coisa... Louco, né? Eu não vi se no YouTube tem essa cenografia toda. Tem, Sombra. Eu não sei. Tem, né? Eu não sei, é uma coisa legal. E a Penélope Cruz participa, tá vendo? Louco. Ela subiu de coelhinha. E se não tiver, o ouvinte pode acompanhar nas mídias sociais do Estádio 97 da Rádio Energia. Beleza, muito legal. É, o Marcelinho, que tava comigo lá, filmou tudo também. A gente vai pegar todos esses vídeos aí também pra colocar. Caraca, o teu pai dele é um puta de um vagal, não traz a porra de deixa eu até falar de um cara também que é um cara extremamente fã de YouTube. Ele tava lá, ele vai em todos os shows aí, ele tem o Bono tatuado nas costas. Quem? O Alexandre Moratori, ele é subprefeito da freguesia do Ó. Ah. E também o corintiano, que tá chegando agora na Arena Corinthians pra ver o Corinthians atropelar o Goiás aí, ó. O Dante Seferian aí, o príncipe de Osasco, velho. Ó! Príncipe de Osasco? O príncipe Osasco. Aí é dose, hein? Dante Seferian, mano. Meu Deus, hein, Dante? Tá pegando geral. O reino decadente. E Juan, eles eu sei que estavam todos voltados a atenção pro Bono, lá, essa coisa toda, mas eles sentiram muita falta do RG, perguntaram se vai voltar o ano que vem, se vai voltar. Estaremos lá. Se for com ele. Comemorar os 15 anos de Estádio 97 que eu fiz ontem, vamos estar lá. Mas eu queria destacar uma coisa muito importante, porque não só pelo show e também pela visita ao campo do Barcelona, eu não posso deixar de dizer também que conhecer a cidade é uma experiência muito legal. Conhecer a cidade. Se você tiver que traçar uma viagem na sua vida, eu vou dizer, existem lugares maravilhosos no mundo. Entre eles, você tem Barcelona para visitar. Uhum. Tá? Porque você fazer uma visita pelo bairro Gótico, que é um bairro maravilhoso. Eu vi as antigo, fotos que você postou. Né? Legal, é, hein? É uma coisa muito legal. Você conhecer o Monte Tibidabo. Lá, vamos dizer, tem um parque de diversão lá. É verdade, tem um parque de diversão no Monte Tibidabo, é verdade. Mas mais legal que o parque de diversão é a Igreja do Sagrado Coração lá no topo. Que lógico aí. Veja bem, eu não sou nenhum católico fervoroso, mas eu visitei. Impressiona. Lá. Impressionante. É impressionante. É tudo muito bonito. Na minha opinião, o ponto mais alto para você ver a cidade de cima. É lindo. Você vê o mar de fundo. O mar de fundo. É verdade. Para você visitar o Parque Montjuïc, junto com onde está o castelo. Para você assistir algum evento no Palau Sant Jordi. Para você assistir jogos do Barcelona, para você visitar a praia, para você visitar o Porto. Barceloneta, pra você, né, Sombra? Você, mais legal que a Barceloneta, eu vou ser sincero, é o Passeio de Gracia. Passeio de Gracia. Eu acho uma Gracia. Região fantástica. A rua onde se vendem marcas de luxo, né? Uhum. Mas é uma avenida fantástica. Fantástica. Grandes restaurantes, as transversais também. Tudo muito legal. É que assim, você não ia ficar falando um monte, porque, cara, eu devorei Barcelona já há muito tempo que eu devia estudando e, assim, eu curto muito isso, cara. Então, assim, se eu for ficar falando aqui de Barcelona, de tudo que tem legal, a gente vai fazer o Barcelona 97 hoje. O arroz negro. E comeu o arroz negro, hein, Sombra? Ah, eu postei esse arroz negro. É bom, hein? Esse arroz negro com tinta de Lula. Minha namorada me encheu o saco que ela quer comer agora esse prato. Ué, leva ela. Vai lá em Barcelona. Tira o escorpião do bolso e leva ela pra Barcelona. Vai lá, velho. Eu comi esse arroz negro aí num restaurante. Não sei se chama Sete Portas. Se vocês forem pra Barcelona, vai nesse restaurante que é legal. Sete Portas, né? Sete Portas. E tem la paella, acho que do ponto de vista das melhores que existem. Meu, esse Sete Portas, ele foi inaugurado em 1846. Eu só como arroz negro como queimo arroz, né? Ele tem mais de 150 anos de existência. Só, né? É. Cara, um baita restaurante para você comer lá, uma coisa fantástica. Eles mantêm a tradição. E Sombra, você falou, Barcelona é uma cidade para curtir muitos dias. É. Pessoas que ficam dois dias lá só e vão embora. Tem que ficar sete dias no mínimo. Não faça essa bobagem. É verdade. Tem que ficar lá, tem que curtir, tem tanta coisa para ver. Com certeza. Claro, lógico, os arredores ainda mais. Mas Barcelona, para a pessoa que vai para a primeira vez, tem que curtir os lugares que você falou. Na montanha, o mar, restaurantes, museus. E aqui não deu tempo, eu fiquei um pouco mais de tempo e não deu tempo ainda de visitar os arredores. Pô, fiquei 15 e não deu, velho? Que eu, se Deus quiser, numa próxima oportunidade, irei. Lógico. Vamos investigar. Mas os arredores, o Parque Aventura, Porta Aventura, exato. La Roca Village. Muito lindo, muito bonito. É, o RG acho que visitou. É, porque eu fiquei 15 dias. Você ficou 15, eu tive, né? mais oportunidade. Você teve mais tempo. Para esquiar, La Molina, 2 horas e meia tem La Molina. Tem Andorra, que é outro país, até para visitar também, para shopping. Então, é um lugar sensacional. Eu acho que é um destino que tem que ser ainda visitado e entendido, porque tem uma diversidade enorme. Sem dúvida. Queria te agradecer. É, até para quem quer pegar praia, é legal pra caramba, hein? Claro, a partir quem quer pegar praia ali, maio, junho, maravilhoso, junho. Hein? Muito bacana. Juan, muito obrigado. Legal, por toda a assessoria, sensacional promoção, pelo apoio. Hein? Ao seu, o seu chefe lá, rapaz. Patrick. Patrick. Muito obrigado também. Ao Marcão da Singapore. Pro Wang. Esse Marcão, vou te falar uma coisa. Esse Marcão não é fraco, não, é. RG, esse cara tem mais história que muita gente esse, aí, viu, RG? Esse aqui voa sem abrir a asa, né? E o Marcão, esse... você olha pra ele e não diz, né, RG? É. Você olha pra ele, parece um cara. Ele chega executivo de terno, né? Aí ele abre a boca, começa a contar as histórias dele e você cai pra trás. Eu tô descobrindo cada uma aqui, rapaz. Depois de muitos anos, fui redescobrir Barcelona. Tive o privilégio de estar muito bem acompanhado com a chave da cidade. Fala aí, RG. Esse é mesmo, hein? Esse o homem é. Abre porta, meu irmão. Tenho que dizer isso pra vocês. Não tem foi, jeito. Foi sensacional. Agora, Sombra, fala aí. A experiência começou aonde? Aqui, em Cumbica, cara. Noel, sensacional. Conta cara. Pra quem não muito conhece legal. O que foi voar com a Singapore Airlines. Fantástico. É o atendimento, nota 10. Comida, nota 10. Cara, é... Só a pessoa voando pra ela saber o que noite é. Noite toda, de madrugada, você vai lá, bebe, come. É, impressionante. É nós dentro do avião. Olha, Marcão, só tenho que te agradecer. Salve, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Pra nós, mais uma vez. É que eu não vou falar muito de você na viagem, porque às vezes pode chegar no ouvido da mulher. É. A esposa sabe com quem casou. Ah, tá. Ou seja, é um lixo. Basicamente. Isso? É um lixo. Não, não é. Basicamente. Eu tenho um problema muito sério com o Sereno, mas isso é uma outra história, para outro lugar. Tá me lembrando, amor, que ela sou do Sereno e não tem hora. Maria. É, isso aí. A gente tá muito feliz. Eu tô muito orgulhoso, mais uma vez, de ter a parceria com a Rádio Energia e o Estádio 97. Você conversou com o meu chefe, Sombra, você pode dizer. O cara embarcou com a camisa do estádio. Eu não acreditei. Eu não preciso dizer mais nada. O cara de Singapura, todo formalzinho lá, mas debaixo da camisa social, a camisa do estádio. Olha que legal. Ele embarcou hoje. Pior, pra nós é motivo de orgulho. E o melhor. Ele ouve o programa, ele ouve vocês. Não entende muita coisa, na verdade quase nada, mas ele entende quando fala da empresa. Então, para eles é um motivo de orgulho. Para nós também, essa parceria é sensacional. Só para quem trabalha junto com vocês sabe o certo. Que é. E esse avião não para por aí, o avião vai decolar novamente. Em janeiro tem a terceira edição do avião do estádio. Show de bola, hein? E você, ouvinte, que perdeu as duas edições iniciais, acompanha a programação da Energia. Fique ligado. Só assim você vai conseguir embarcar nesse avião. Não tem outro jeito. Vai vir uma bomba, mais uma bomba? Não? Vai, Domenico. É? E eu vou dizer uma coisa pra você. Tem que ser diferente. Pra ser igual, eu não estaria aqui. Ih, rapaz. Programa bom, tem que ter merchan. Olha só, tem o pinguelo na cara dos concorrentes. Quando o Marcão é embaçado, velho. Ele não brinca. Eu tenho parceiros de qualidade. Eu tenho a Rádio Energia, tenho o Juan Romero da Agência Catalana. Esse pode falar. E o Juan é sangue bom também, parceiro. E quando fala, a gente tem o carinho de quando prepara uma promoção, e o Sombra sabe disso. Teve agora a oportunidade de vir logo que a gente se preocupa com todas as etapas, desde a saída à chegada. Então, para quem vai, como o RG que já foi, Domênico, estou esperando você, hein? É uma experiência diferente. É ver uma cidade que você possa ter visitado sobre uma outra ótica. Sem dúvida. Então, obrigado mais uma vez. Agradeço ao Sombra, ao pessoal da mesa aqui. Muito obrigado, viu, Marcão? Show de bola. Marcão. Boa. Tamo junto de novo. Valeu. Aí. Janeiro tá chegando. A você é ouvinte do estádio. Together, velho. É isso aí. Se liga aí, hein? Partiu Barcelona. Valeu. Muito obrigado aí, Marcão da Singapura. Obrigado, valeu. Obrigado a vocês. Vocês querem continuar aqui no estúdio com a gente. O Ivan também participando aí do programa. Sinta-se à vontade, viu, Ivan? Beleza. Boa, parabéns, Ivan. Já fez lá valeu, comigo, velho. Que o Ivan, a primeira coisa que ele queria fazer em Barcelona é passar no mercado, na boqueria e comprar açafrão. Já usou o açafrão ou não? Nesse final de semana. Vai usar, hein? Mas em comida ou em corpos? Isso. Tem fetiche, né? Açafrão talvez mulheres. Em ambos, mano. Agora, mas ó, vai ser legal o projeto aí que a rádio tem o ano que vem aí, de passar o mês inteiro lá em Barcelona, cara. Nossa, fazendo programa de lá? Sim. Cada dia num ponto turístico, cara. Você foi no Mercadão? Foi. Olha, mano, por que não? Foi do outro lado do Mercadão, não. Não, não. Por que não? Tá muito cheio. Por que não é legal? Por que não é legal? Por que não? Eu vou confessar uma coisa aqui. Eu tava andando com o Ivan e a gente tava entrando na Sagrada Família. É, para aqueles que gostam de coisas diferentes, as pessoas podem visitar o lugar várias vezes e vão ter sempre uma visão diferente. O Ivan se emocionou lá dentro. Eu não vou dizer o que aconteceu, que é fala dele. Que eu chorei, fica feio, né? Não. Pode falar, não tem problema. Mas é muito legal ver a estrutura. É muito louco. Eu que visitei aquilo e revi. É impactante demais. Para quem gosta de arquitetura ou para quem é ligado na religião, é um livro aberto. Uma das coisas mais lindas muito que eu conheci. Legal. Aquilo é muito louco. Aquilo é muito legal. Eu confesso, eu fui lá mais uma vez, fiquei impactado porque o lugar é maravilhoso. É a tipo da coisa, Domênico, você olha, toca, mas não acredita, cara. Então é muito detalhe, é muita riqueza. A iluminação natural é muito louco. Uma coisa impressionante. É muito louco. Bom, é isso, valeu, pessoal. Gente. Muito obrigado, viu? Vamos ao primeiro ouvinte? Vamos lá, 3284-7097, Dodô. Alô? Alô? Quem fala? Boa noite, rapaziada. Aqui é o Adriano. Boa noite. Tudo bem, Adriano? Tranquilo. Adriano do quê, Adriano? Tá no puxo. Adriano Carlos Teixeira. Carlos Teixeira. Quantos anos, hein, Adriano? 3.4. 3.4 RG hoje, RG. Hoje. Que vem. Só o ano que vem. Ano que vem tem o quê? Por quê? Ano que vem. Adriano, que vem tem Barcelona de novo. Adriano. Ah, sensacional. Entendeu? Adriano. Você é fera, RG. Qual que é o bairro que você mora? Eu moro em Canal. Pô, eu conheço aí, hein? Jonas Sul, Bar do Silvão. Tá no Viva Voz aí, velhinho? Sai do Viva Voz, velho. Sai amigão, do desse vai, jeito não tem como continuar a ligação, hein? Vai pro Morto Voz, velho. Sensacional. Sai do Viva Voz e vai pro Morto Voz. Sensacional. Senão... É uma barbaridade, não, violenta. Mas é que eu tô numa guarita. Deixa eu tirar meu fone aqui. Então sai da guarita, velho. Sai da guarita, velho. Mas se ele largar a guarita... Oh. Vai... E o mais importante é o estádio 97. Você sai da guarita, fala com o estádio 97, depois você volta pra guarita. Exatamente. Mas de repente ele tá na guarita de um quartel norte-americano. Tranca a guarita. Ele parece que tá no banheiro da guarita, Henrique. Trancou? Tá na guarita, cara. Hã? Eu trabalho de vigilante aqui, eu tô monitorando. Agora melhorou. Piorou. Infelizmente, não vai dar pra prosseguir. Ou você sai da guarita... Ô, Sombra, posso pelo menos fazer um mexer, então? Faz. Pode. Não dá pra ouvir, velho. Não dá. Olha, Peraí, só um minuto. Agora foi. Só um minuto. Não se mexa, velho. Fica parado aí. Agora ficou bom. Só um minuto. Não se mexa. Melhorou agora? Agora sim. Que eu não vou poder ficar muito tempo aqui, mas... Isso, mas fala rapidinho. Tô vendo fazer um merchan aí. Olá, viva a pegação. Tá. Agora acabou o kit da Ola, mas tá chegando mais. O kit sarubada, mano. O Portuga tomou todos os morritos que tinha. Isso. quem gostou do morrito passou o mano, né? Adorou. E o seu time, velhinho? É o Xi! São Paulo ou Palmeiras? Palmeiras. Então, sabe, o meu time fez aquele... Igual aquele filme Se Eu Fosse Você. Trocou os papéis aí com o Corinthians aí. É o time que agora é São Paulo. Mudou, O Patifaria mudou, cara. Agora o time não tem marketing, o estádio que era o melhor é ultrapassado. Virou uma zona. Daí só faltou mostrar o rato lá no vestiário que eu tinha lá no Corinthians. Lá. Negócio de rato no vestiário. O rato foi no Fluminense. Não foi no Corinthians, não. Arena Corinthians é a mais moderna do Brasil, mano. Inclusive, um abraço pro Eduardo Senna, que tá chegando aí também. Eu tava direto lá no Milton Neves. Lá, que beleza. Não, engana o seu. O Corinthians não tinha rato. Eu quero dizer que era no Fluminense. Que tinha que pegar. Naquela época que o Milton Neves era lá do 7 ainda. Tinha sapo pra pegar a bola na lagoa no Corinthians. Arena Corinthians é como se fosse o Coliseu na Zona Leste. É verdade, Arena Corinthians é um lugar extremamente bonito. É que vocês têm o preconceito que Itaquera, mas vale a pena conhecer. Eu não tenho nenhum. Eduardo Senna, um abraço. Adriano, eu sei que você tem que participar rapidamente, mas qual é a sua agora, as suas expectativas com a nova presidência do Leco, que vai convocar eleições? Provavelmente será eleito também para ficar completar o mandato até abril de 2017. Quais são as suas expectativas? Cara, minhas expectativas, infelizmente, não são das melhores pelo seguinte, cara. tá mudando as figuras, mas não muda o pensamento. É aqueles caras que são da antiga e que acham que são donos do clube. Eles não têm aquela coisa de, tipo, vou engrandecer o clube, eu vou me engrandecer. Hoje em dia, o São Paulo tem presidências aí, tem administrações que você vê muito mais falando na mídia dos personagens que deveriam estar nos bastidores do que quem realmente tem que aparecer no espetáculo, que são os jogadores. E eu não sei se esse leque também vai resolver muita coisa, porque ele ficou todo putinho lá quando o Juvenal não escolheu ele para candidato. Então agora, de repente, ele pode entrar lá e falar, tá vendo? Era a minha vez, então agora eu que mando. Então, agora ele que manda. Mas é presidencialismo. Sim, mas ele é presidente, ele tem que mandar mesmo. Então, mas aí tem que ver se ele vai mandar pro clube ou para ele, né? Porque tem uma guerra de egos muito grande lá dentro. Tá que nem na época do Corinthians que tinha o Dualib, que achava que era dono do clube, no, do Palmeiras que tinha o Mustafa, que eles achavam que eram donos do clube. Então, enquanto não mudar a mentalidade deles e falar assim, não, vamos deixar nosso orgulho, nosso ego de lado e voltar a engrandecer o clube, vai ser difícil, cara. E pra Copa do Brasil é aquela coisa, São Paulo é o rei do morre-morre, porque tirando aquele título de 2012 lá da Sul-Americana, o último mata-mata que a gente ganhou foi aquele Paulista de 2005, Libertadores Mundial. Já tem 10 anos que a gente não ganha mata-mata, cara. O Santos, que era nosso freguês, agora já tem uns anos também que nós não ganhamos cara nenhum em semifinal. É, o tempo passa e as coisas mudam, velho. Mas, como diz o som, véio, todo tabu tá aí pra ser quebrado, né? Quando tá muito tempo sem ganhar, de repente vai lá e ganha, né? Mais então, perto de ganhar, né? É, agora, o que chamou a atenção ontem com relação ao time, falando de dentro de campo, do time, do técnico, já começou chamando a atenção, eu não sei se pra vocês passou a mesma ideia, mas essa coisa dos comentários já, de que os jogadores não queriam um novo técnico, que queriam a sustentação aí, ou a continuidade do Milton Cruz, pelo menos até o final do ano, isso também vai um pouco de encontro, de repente, a essa cobrança que todo mundo está fazendo, da morosidade do São Paulo ontem, do perdeu, parece que não aconteceu nada, absolutamente nada. Você vê o Milton Cruz, que é um cara, o Mota e Sombra, que está sempre ali atuante no banco. Né? Mas eu falei ontem, auxiliando, eu estava comentando o pessoal, cara muito ontem, estranho. Por exemplo, com as perninhas com sangue doce, parece. A falta de poder de indignação, né? O Milton Cruz, com as perninhas pra cima lá, assistindo o jogo. Até lá, tá comentando com o São Paulino no Twitter, eu tava falando assim, pô, será que o Milton Cruz não falou por nenhum momento pro Doriva, olha, o Breno tem que estar nesse time. Achei estranho. O Pato e o Luiz Fabiano não podem jogar juntos. Achei estranho, porque um tava... Ninguém... O Milton Cruz tá lá pra quê? Ele é auxiliar do São Paulo e ele não pode ter falado... Tinha que tá lá. Ele tinha que tá lá. Mas junto. Será que ele não falou? Entendeu? Não. Não pode garantir que ele falou, não. Desculpa, não gente. Não sei se ele falou, não. Como vai garantir isso? Ser auxiliar é uma coisa. Tem gerência... Você chegar pro cara e falar assim... Ó, Pato e Luiz Fabiano não pode jogar junto. O Breno tem que jogar? Você não pode. Mas você dá a dica. Você tá lá mais tempo. Primeiro que você não sabe como é o Doriva, se ele dá abertura pra isso. E outra, jamais o cara pode chegar no começo do trabalho e falar assim, olha, Pato e Luiz Fabiano não pode jogar junto não, hein? No tipo assim, ó, você vai escalar, você é louco. Não vai falar assim como você tá falando, mas vai chegar Doriva, ó. Cara, ó, posso falar? Não, e outra coisa. Ah, eu tô errando, mas, por exemplo, parte até do treinador perguntar, falar. Mas às vezes ele fala, você sabe. E onde vocês leram que, por exemplo, eu tô falando. O Milton Cruz é contra Pato e Luiz Fabiano? Isso é outra coisa. Mas tá claro, não é isso que, pô. Não é isso que eu tô... Há quanto tempo ficaram testando o Pato e Luiz Fabiano não dá certo? Mas essa é a visão do torcedor tua. Isso é a sua visão de torcedor. Pô, mas é isso que eu tô falando. O cara que é boleiro sabe. O Mota tá dizendo uma coisa e eu tô dizendo outra. O que me chamou a atenção... Não dá certo. O que me chamou a atenção... Não deram certo até agora. O que me chamou a atenção é a falta do Milton Cruz ali... Onde ele sempre esteve, com Osório, com Muricy, com o cacete A4. Olha aqui, ó. Né? É o cara que ficou sentado lá na arquibancada. É um ponto de vista. Eu é que tô falando. Eu gosto do futebol. Meu. Modo de ver futebol. Mas é claro que pode jogar Luiz Fabiano e Pato juntos, sim. O Luiz Fabiano é centroavante. Também acho. O Pato cai pelas pontas. Como não pode jogar? Não pode jogar dois pernas de pau, porra, juntos. Já tentaram e não conseguiram. Agora, se eles estão ruins, numa fase ruim, é outra coisa. Agora, não pode jogar? Por que, que não pode jogar? Eu concordo que os dois podem jogar juntos, sim. Pode jogar juntos, sim. Desde que o que leva... Pode. Não deu certo até agora. Deu porque talvez por um motivo que é, então. Mas eu tô falando que esse ataque não deu certo até agora. Nada dá certo no São Paulo até agora. Nada, nada dá. Nada dá. Nada. Eu acho que a única coisa que o Dorival deveria repensar no que ele declarou é falar, o Breno não é volante. Eu não vejo assim. O Dario Pereira, quando chegou no São Paulo, era meia esquerda, recuou pra volante e depois foi ser quarto zagueiro. O Breno, até pra carreira dele, porque ele é jovem, fez 26 anos, gente, ele pode jogar de volante muito bem no clube. Vocês já estão... Não pode ter um conceito. Gente. O Dorival foi contratado? Sim. Porra, deixa o cara fazer o que ele acha que tem que fazer. Deixa o homem trabalhar. Céu, você tem que deixar o nego trabalhar. Ele tem as convicções dele. Se é pra você contratar um cara e você vai contratar o cara pra seguir as convicções de outro, o problema não é do Doriva, o problema é de quem contratou o Doriva. Exatamente. Mas a única coisa, Sombra, que eu disse é o seguinte. Tem outra coisa, Pato e Luiz Fabiano podem jogar. O que não pode jogar são jogadores sem interesse. Quando os dois os dois têm interesse, aí é legal demais. Porque Luiz Fabiano. Aliás, pra mim, o Luiz Fabiano não podia nem jogar. Que Luiz Fabiano, nesse mesmo ano, que ele vive machucado, mas teve algumas oportunidades. A média de jogos e gols. Que o cara se dedicou pra caramba, correu. Raras oportunidades. Né? O que não pode. Por que não pode jogar os dois? Tecnicamente pode. O que não dá é que eles são jogadores que raramente. Os dois estão num dia inspirado e com vontade de jogo. Mas sobre o Breno, Sombra, o que eu disse sobre o Breno é o seguinte, ele chegou dando a declaração, não, ele não é volante, ele é zagueiro. Isso eu sou contra, porque eu acho que ele jogou muito. Mas... Foi uma das poucas coisas que o Osório realmente mexeu e acertou. O futebol brasileiro, fora o Ralf, com um porte alto, que marque bem, tá carente. E o Breno, eu acho que poderia fazer aquela coisa. Gente, poderia ser uma boa escapatória. Eu acho que o Doriva tem que colocar a convicção dele. Calma. Se os negros estão achando ruim já o que o Doriva fez, não reclamem com o Doriva. Vocês têm que reclamar com quem trouxe. É com o Carlos Miguel Aydar, que o contratou. Põe mais uma na conta dele. Cara. Pô, assim, cara, chega foi o primeiro ridículo, jogo do Limbo, cara. Velho. O cara acabou de chegar. O cara nem esquentou o banco. Não sabe nem o que tá acontecendo. Pô, o torcedor também, eu vou te falar uma coisa. Mas é que, Vieira, o torcedor não tem paciência porque ele vem tomando porrada. O torcedor perdeu a paciência, Vieira. Ou você gosta do São Paulo ou você não gosta, meu velho. Vai falar isso. Você vai me desculpar. Não, então não pode criticar. Mas verdade não é, mano. O torcedor tem que pensar assim, cara. Ué, mas não pode criticar, não pode falar nada, pô. A gente tá no programa de futebol, então não pode falar que você gosta do jeito do outro. O Vieira tem razão. Ah, então beleza. O torcedor de São Paulo zero. Gosta, coloca todo mundo lá atrás e pronto. Jogo do Doriva, não pode criticar o cara? Ué, ele é técnico do São Paulo, não pode criticar? Pode, mas ele não pode criticar? Pode, mas é o primeiro jogo. Ele é o quê? Mas e daí? E daí, velho? Ele colocou o trabalho dele. Ele não é técnico, ele não sabe quem é o jogador. Olha só, ele foi tão mal assim no jogo de ontem, é isso que vocês estão falando pra mim? Ou é o time do São Paulo que já está tão mal? O São Paulo tava ruim. Ele nem colocou o trabalho dele ainda. Pega. Mas ninguém tá detonando o Doriva. Pega Flamengo no Maracanã. Pega um monte de jogo que o São Paulo fez fora, a mesma porcaria de ontem. Então não pode reclamar. Então não reclama. Eu acho assim, não, reclamar pode reclamar. O problema é que é o primeiro jogo, gente. É que tem que ter calma. O cara chegou agora, é que nem um jogador que chega no clube e você fala assim, ih, esse cara é ruim, mas acabou de entrar um jogo. Deu dois passos errados e já não joga nada, Calma. É igual um locutor. Se fosse assim, o Raí que jogou no São Paulo, quanto tempo demorou pra jogar no São Paulo? Quanto tempo demorou pra se estabilizar no time? Adriano? E virar um ídolo do time. Então, assim, calma, porra. Adriano, será que, assim, lógico, as críticas já acontecem, óbvio, né? Porque cada um tem o seu modo de ver, de enxergar, de pensar. Mas será que o erro maior não foi do Carlos Miguel Aydar ter contratado o Doriva, quando de repente poderia ter mantido o Milton Cruz, que provavelmente manteria a mesma filosofia do Osório, no mínimo? Ah, com certeza. O Ben já falou isso, acho que ontem eu vi ele comentando isso daí, e eu dou total razão. Porque, como o Ben já falou, ele já estava em vias de saída. Independente das provas, de toda aquela treta que teve lá, ele já estava com os dias contados. Então foi mais uma coisa que ele fez em benefício próprio, sem pensar no clube, né? Então, quer dizer, ele não deveria ter feito isso daí. Pô, outra vez o Milton Cruz já assumiu o comando técnico do time, justamente pro time ter um tempo de escolher um nome de consenso e tudo mais. Eu tenho certeza que o Doriva não foi um nome de consenso, foi um nome que ele falou, vou escolher, que eu já tô saindo mesmo, e dane-se. Agora o cara não tem culpa, né? Mas... Aliás, pelo que falaram, o Ataíde não era a favor do Doriva, então... porque quando foi discutido, diz que o Aidar queria um técnico que estava empregado e o Ataíde queria um técnico que não estava empregado. Então, mas o cerne da questão é essa, é isso que nós estamos discutindo. Se o Doriva é bom, se o Doriva não é bom, se o Doriva vai ser legal para o São Paulo ou não vai ser legal para o São Paulo. Vai saber daqui a um tempo. Não é isso. Talvez nem saiba. O momento... pode sair antes. O momento não era esse, na minha visão, na minha opinião, não era esse o momento para o Doriva. Ah, fica. Por quê? Porque é o que eu discuto sempre, gente. Eu vou manter sempre a minha tese. O técnico, ele tem que chegar grande. Ele tem que que o jogador. Ele tem que chegar maior num time grande. Ele não pode chegar menor. E o Doriva chegou... menor. Chegou menor e pelos comentários dos próprios jogadores. E não é que tinham alguma coisa contra o Doriva. Não é isso. Mas tinham alguma coisa a favor do Milton Cruz. É isso que eu tô dizendo, é só isso. Mas, se ele vai ser bom ou não vai ser bom, não sei. É que eu acho, RG, eu concordo em partes com você, que o Doriva ele não soube escolher o melhor momento para assumir o São Paulo. É um foguete, velho. Eu acho que até a própria diretoria do São Paulo errou, porque agora não era o momento de trazer ninguém. Tinha que deixar o Milton Cruz até o final do ano. Em janeiro pensava no próximo nome. Sim. Mas com relação ao Doriva, amigo, imagina só. O Doriva, se ele fizer um mau campeonato brasileiro e for eliminado na Copa do Brasil, não é que ele vai ser demitido já no final do ano, não vai. Mas ele começa janeiro com uma pressão nas costas tremenda. Boa. É isso aí. Quer mandar um abraço pra alguém, amigão? Só pra completar, mano, eu concordo com você que não deveria ter trazido ninguém pelo seguinte, o momento político do clube faz com que nenhum nome teria consenso. Nenhum nome. Sim. Então, qualquer nome que chegasse nesse momento, ele ia ser contestado por A ou B. Então, se ele já seria contestado, o momento político não é bom, o momento futebolístico também não é bom, o elenco, isso com certeza, eu acredito que respinga dentro do futebol do clube pelo seguinte, você tem já o caso do Pato, que é o cara que recebe mais, né? Então alguns jogadores já olham ele já de com outros... Desgueio, como diz meu compadre. De revesgueio, né? Tá ficando desgueio. Então, o São Paulo só paga metade do salário dele. Aí já teve tanta polêmica que um quer ser titular, o outro quer renovar com não sei quanto. E aquele monte de situações complicadas no clube. Então o jogador também pensa assim, é que nem criança, se meus pais não se respeitam, por que eu e meus irmãos vamos nos respeitar? O jogador é a mesma coisa, fala, pô, se lá na política, os caras que mandam, que deveria dar o exemplo, não dão, por que os jogadores vão também... Pois reunidos, é. Entendeu? Falar, vai ali, tá, também pra mim, o time tá meio que cada um por si, entendeu? É, porque não tem departamento de futebol, não tem diretor, né? Não tem quem manda. Com a bagunça. Mas disse que o Ataíde blindava o elenco, né? Agora o Ataíde voltou. É uma outra situação, né? E aquela história, voltou como, assim? Os jogadores vão estar com confiança num cara que fez isso, mas sabe, derrubar o presidente. Sabe quem segura essa bagunça no clube? O resultado desportivo dentro do campo. Porque, queira ou não, tá brigando aí entre os quatro, está na semifinal da Copa do Brasil. Se tivesse numa situação de tabela ruim, ou não tivesse mais brigando por título algum, é claro que isso pode ser temporário também, porque eu não acredito que vai chegar em lugar nenhum. Mas está no momento brigando. Então, ameniza um pouco essa crise. Porque se o resultado desportivo fosse ruim, a coisa estava insustentável. Ô, Adriano, grande abraço pra você, obrigado pela audiência, tá bom? Alô? Oi. Então foi. Caiu. Infelizmente, acho que foi caiu. Outro pro... Ou invadiram o prédio ou chegou o motoboy pra entregar. É uma ligação. Deixaram ele preso fora da guarita. O cara da guarita, velho. Me ajuda aí. Um que foi repatriado ao Tricolor, que já tinha pedido as contas lá porque não tava aguentando, o Vinícius Pinotti. É. Foi reinserido e agora... Voltou? Agora é o cara. É. No marketing agora é com ele. É o rapaz do Centurion que esteve aqui. Isso, exatamente. O Vinícius Pinotti. Um abraço. Foi o primeiro a sair. Um abraço ao Vinícius Pinotti, que não é só porque ele é ouvinte do Estádio 97, mas ele faz um trabalho. Ele estava conseguindo, batalhando muito por fazer um trabalho no marketing. Mas, bom. Gente, é complicado. É complicado. E o Gustavo vai voltar, né? Dizem que foi convidado. Dizem que vai voltar. Você já ouviu algum voato que o Centurion... Ele tinha uma proposta de Portugal, Gustavo. Você ouviu algum voato que o Centurion vai sair? Porque hoje numa televisão eu vi que o Centurion... Olha, sobre o Centurion, eu vou dizer um negócio pra você. É muito problema, né? Não, ele é ótimo jogador, mas é que quando tá com a bola no pé não consegue. Ele é muito bom, mas a bola atrapalha. Bom, mas então não. Ou seja, ele é muito bom sem a bola. Ele sabe jogar bola. Como é que é? Não entendi. Ele é muito, bom sem a bola, é isso? Ele é muito bom, mas sem a bola, cara. Mas assim, a participação no jogo com a bola legal, não é legal. Legal, legal. Então ele tem como explodir isso, velho. Parece que você tá falando. Você bebeu canha hoje? Não, agora foi o momento. Não entendi, velho. O momento torcedor. Hã? Você não entendeu? Não. Você quer que eu traduza? O Vieira tem razão. Você fez pós-graduação. Você quer que eu traduza? Tem que... Aí, Vieira. Aí, a gente fala. Não, então explica, vai. Então explica. Vai. Vai, trouxa. Explica aí. Quando eu falo do Mota... Não, explica que o Sombra falou. Fala que isso, fala que aquilo. Só que, Mota, tá pensando a gente tem que entender. Falar. Não, a gente tem que entender que você é um pouco limitado. Ah, eu, né? Sabe. Eu tô vendo a limitação. A tua limitação é... Ah, todo mundo entendeu. Todo mundo deu risada. Ninguém entendeu porra nenhuma aqui, velho. Todo mundo entendeu. Ninguém entendeu nada. O outro lá tá dando risada porque ele não entendeu. Não consegui explicar. Ô, RG, você não entendeu. Não entendeu o quê, Motinha? Que o cara não joga bola. Não, só o Mota não entendeu. Ele é bom, mas não joga bola com a bola. Ele ainda não entendeu, gente. Eu tô falando. Ele não entendeu. Eu não entendi o que você falou. Nossa senhora, velho. Aí, mano, falar. Explica pro Mota. Mano, socorro. Ô, Motinha, calma, respira. Não é personagem, ele tá bravo mesmo. Ele não está brincando, gente. É, Mota. Não está brincando. Coitado do Mota. Quem vai falar agora? Quem vai falar agora de Recupre Plast? Quem? Quem? Domênico Gatti. Ah, a voz. Olha aqui, ó, Sombra. Vou dizer uma coisa pra você aí, viu? Tem muita gente aí que... Tem. Quando fica tem. Esse tempo meio chuvoso, o cara fica com medo desgraçado da chuva. Porque esse cara aí, ele tá com um problema de infiltração, de goteiras, de umidade. Ixi. Mas você não tem que ter medo de chuva, meu amigo. Olha, você tem que proteger a sua casa. E proteja com impermeabilizantes Recupre Plast. Recupre Plast é o nome, hein? Atenção, Recupre Plast é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e terceira demão impermeabiliza, hein? É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores, hein? E Recupre Plast é o único com garantia de 5 anos. 5 anos de garantia. Você que tá ouvindo agora no seu carro, né? Esse trânsito desgraçado, hein? Eita, não... Você que tá aí ouvindo a gente na sua casa, no seu trabalho, você encontra Recupre Plast nas boas lojas do ramo. Consulte as lojas, né? Todas as lojas aí, em www.sinteplast.com.br, tá bom? Impermeabilizantes Recupre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Vamos dar um abraço aqui hoje. Quem? Pro Bruno, pro Antônio Sérgio Rodrigues e o Cafu. Cafu! Lá das lojas comercial Rafael. Estão ouvindo a gente lá, muito obrigado pela audiência, tá bom? Bruno, Antônio Sérgio, Rodrigues, Cafu, todo mundo aí da Recupre Plast, Recupre Plast, meus amigos. Você que vai fazer a obra aí, tem que comprar Recupre Plast. Opa! Vai comprar impermeabilizante? Exija. Ô, exija? Exija. É, Estádio 97 também tem oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais, Portuga. Olá, tudo bem? Mota acaba de ganhar o prêmio Nobel da burrice. Olá, tudo bem? Não é possível, Mota. Não, o Mota não entendeu. Não. Mota, não entendeu. E falando no Mota, viu? A gente não pode esquecer que hoje é dia dos professores, né? Ah, o Mota é professor. Parabéns, Mota. Parabéns. Parabéns, Motinha. Parabéns, Mota. Educação artística. Motinha, um Brasil. O herói desse país. Ótimo. O herói. Em especial, viu, Sombra? O professor Girafales, né? Professor Girafales. Porque, ó, o professor Girafales fumava dentro da sala de aula. Verdade, pegava a mãe do Kiko. Pegava a mãe do aluno. E ainda era exemplo pra todo mundo. Hoje seria manchete, né? Primeiro. Falar nisso. Primeira página. Falar nisso, agradecer sempre nossos atentos ouvintes. O quê? O técnico da ponte, que eu perguntei aqui quem era, da onde. O Igor Mendonça, ele tá dizendo que ele é filho do Marco Aurélio, técnico com passagem. Aquele Marco Aurélio da ponte. Ponte, Palmeiras, isso, Cruzeiro. Time da ponte. Esse Marco Aurélio foi campeão contra o São Paulo naquela Copa do Brasil do gol que passou por Barra Barreira. Ele era Igor. Foi, Marco Aurélio. Grande Igor. É isso aí. Motinha, notícias do Corinthians, que joga daqui a pouco. Cadê meu papel? Joga não, aqui, o Corinthians não joga, o Corinthians dá show, mano. Ei! Dá show. Sumiu meu papel, peraí. Outra coisa, eu olho na tabela aqui, a diferença são 2 pontos, hein? Ô, hoje. E o Corinthians falando tá do trocado, Corinthians aí, que dois, o Corinthians... Dois. É... Diz aí que boas ofertas pelo Pato, mas alguma coisa séria, mesmo, assim, assinado? Dizem que sim, Motinha, mas assinado ainda não. O Pato ele só vai poder deixar o São Paulo em dezembro. E a proposta aí... Mas de lá, do de clube? Algum clube? Não, mas não tem nem por que fecharem agora, Motinha, sendo que a janela só vai abrir no final do ano. É, então não existe a possibilidade ainda de negócio, mas tá na cara que o Pato não vai ficar no Brasil não, cara. O Pato já manifestou interesse em voltar pra Europa, ele disse que gostaria de retornar pra lá. E propostas choverão, tanto da Inglaterra quanto da Alemanha também. E a história do Tevez? Ah, com relação ao Tevez, Motinha, volto a falar aqui, ele tá com salários atrasados aí no Boca. O Tevez é um cara aí que ele tem mercado pra voltar pra Europa pela bola que ele joga? Tem. Quebrou mas o nariz o Tevez, agora, mano. Mas o Tevez aí tomou a cotovelada no último jogo da Argentina e fraturou o nariz. É. Mas o Tevez, Motinha, é o que eu falei, cara, é igual bunda de bebê, você nunca sabe o que vem. Uhum. O Tevez é aquele cara que bola pra jogar na Europa, ele tem. Mas ele forçou a barra pra sair da Juventus, onde ele era protagonista. Ele jogava mais do que o Vidal naquele time lá. Acho que mais louco, né, velho? Mais que muito mais. Muito louco, né, velho? Então o Tevez, ele forçou a barra, ele disse que ele não gostaria de permanecer lá e quis voltar pra Argentina. Numa dessa, Motinha, volto a falar aqui, não é que ele tá fechado com o Corinthians, mas o Tevez, burro do jeito que ele é, o Tevez é uma planta carnívora, a diferença é que a planta carnívora come mosquito, o Tevez talvez não. Mas... E o Kia manda, né, velho? O Kia é um cara que gerencia os interesses do Tevez. Se o Kia chegar pro Tevez e falar, Tevez, você vai jogar 6 meses no Corinthians pra fazer uma ponte pra poder voltar pra Europa, eu não duvido que ele retorne, cara, não duvido. No futebol, Motinha, aprendi um negócio, não duvide de nada porque você pode quebrar a cara. E, mano, e no caso do salário? Você acha que vai vir com salário, aquele salário astronômico? O Tevez hoje, Vieira, ele ganha 200 mil dólares. 200 mil dólares no Boca. O Corinthians hoje, com o Alexandre Pato, caso o Pato não acerte com outro clube na Europa e tenha que retornar pro Corinthians, o Corinthians ele vai assumir esse salário de 800 mil. Ou seja, o Corinthians ele tem a condição de pagar. Mas aí que tá, Vieira, o Corinthians ele tem a condição de pagar um jogador desse quilate. Porque se o Pato amanhã ele não vai jogar no Bayern, não vai jogar no Manchester, não vai jogar no Liverpool, não vai jogar no Borussia, ele tem que retornar pro Corinthians. A tem que pagar um ano, né? A pemba de assumir essa condição é do Corinthians. O Corinthians ele vai ter que arcar com esse custo de 800 mil reais por mês. Não paga ele, paga o Tevez. É difícil pagar esse salário? É claro que é difícil. Mas tem dinheiro pra pagar. Tem. E digo mais, o Tevez é um jogador que é autossuficiente. Sim, ele se paga. Ele ganha 800 mil reais por mês? Ganha. Só de camisa. Mas o clube, talvez ele desembolse aí, vamos supor, 400 mil. Uhum. Que é um salário aí que o Corinthians já paga pro Alexandre Pato jogar no São Paulo. O restante, por exemplo, os outros 400 mil, 500 mil ou 600 mil que ele possa vir a ganhar se ele vier pro Brasil mesmo? Se paga. Vem com marketing, cara. Marketing, mídia. Vem com agora... camisas vendidas. Ô, mano, eu respeito muito sua informação, acredito que você tem embaixo pra estar falando o que tá, porque tudo se encaixa muito bem, mas acredito... Não, mas não é uma informação que ele volte pro Corinthians, não, é uma suposição. É uma suposição. Você tem essas informações, mas eu acredito que por ter voltado, porque quis, por amor, foi feita uma festa enorme, ele voltou porque quis. E o que é devido pra ele, você pode ter certeza, vai ser equacionado. Mas o ele Boca, tem um parafuso Boca, a menos, né, Portugal? Sim, por isso mesmo que ele não vai sair. Boca não aí pagou tá. Corinthians até o hoje. O Boca vai Deus ficar. Pagou o Boca vai Lodeiro, ser o Martins. E o Martins. Não o pagou Boca, ainda? Não pagou nem vai pagar. Tem que enganar os trouxas. Hoje o Lodeiro... Olha aí, mano. É o contrário, né, que o Boca não pagar. É que a marca Boca Juniors hoje vale menos que o Lodeiro. O Boca vai ser campeão argentino, você sabe disso. Vai pra Libertadores e o Carlinhos vai continuar no Boca. Botinha, e vai tirar vocês do campeão argentino. Ah, Domênico, vocês. Ô, Domênico, o Palmeiras renovou o contrato aí com a fornecedora de material, né? Muito até bom. 2016. Muito bom. Inclusive aí disse que o contrato foi um bom contrato, mas não tanto como eles esperavam, porque... Veio uma crise no mercado e o Palmeiras até abaixou um pouco a pedida para poder fechar com a mesma fornecedora de material do Palmeiras atual. Eu particularmente adoro essa fornecedora. Inclusive aí diz que diminuíram nesse acordo, teriam diminuído o número de materiais cedidos ao Palmeiras, né? Que entra nesse acordo. Então, o Palmeiras fechou aí até o fim de 2016, né? Uhum. O Alexandre Domênico explicou a revolta aí da torcida e tal, que ele saiu meio putinho, né? Ele não pode fazer o que ele fez. É. Não pode. Ele falou assim, chutando garrafa d'água. Ele falou que... Tentando xingar torcedor. E o torcedor é pago pra ver bom futebol e não o que ele fez. Xingou a torcida? Não, não sei se ele xingou. Ah, ele xingou quatro lá. Ele saiu xingando. Ele saiu pros caras lá. Mas tá errado. Tá errado. Ele falou que não tá faltando raça. Olha, e sim gols. Com todo respeito ao Alexandre. Tá faltando gols e ele que tem que fazer o gol. Você pega a carreira do Alexandre. Você pega a carreira do Alexandre, ele não se firma em lugar nenhum. Não. E toda a torcida que ele sai, sai falando um monte do Alexandre. A gente tá começando a entender o porquê. Ele não tá. Eu vi um pedaço do jogo do Palmeiras. Ele não tá matando uma bola, Domenico. Ele não mata uma bola. Eu não acho ele ruim. Eu nunca achei ele ruim. Mas eu acho que ele tá jogando mal. Como a equipe do Palmeiras jogou mal. Então ele não pode ficar chateado porque torcedores criticaram ele por um mau futebol. Criticaram o time inteiro, né? No contexto geral. Houve vaia, né? Houve vaia. O torcedor paga o ingresso pra ver futebol. Não vê, tem que xingar mesmo, velho. Esse a torcida estendeu aquela faixa, não. Acabou a paciência. É, ele é mais um daquele sexto lá do Borges, do... Eu também acho, RG. É, é a mesma ele coisa. Ele tem mó nome, todo lugar, ele só joga em time da bom. Dagoberto. Roda, né, RG? É. Borges, Dagoberto, Rafael Moura, esse time aí. É igual o Mods de Miss. Ele tá sempre bem colocado, mas não serve pra nada e atrapalha a brincadeira. Então, é e o Matos aí, né, discordou do Marcelo Oliveira quando falou que ausências do meio de campo aí derrubaram o desempenho do Palmeiras, né? Ele falou o seguinte: temos elenco para substituir os jogadores que faltaram, né? Então o Matos foi até, né, contrariou ao técnico Marcelo Oliveira. E... nesse sentido, né? Nós vamos nos entender. Oi, depois do almoço. Ivan, nosso ouvinte vencedor da promoção Avião do Estádio. Tá tendo problema já lá? Lá onde? Onde? No na Portuguesa. Na Portuguesa tá tudo bem, jogo sábado. Ah, para. Só vai pular o muro, cara. Como assim pular o muro? Quem? Vai sair de São Paulo o problema e vai pro... Não, não dá pra sair do problema que tem no São Paulo hoje, ele é pior. Problema não, pular o muro? Mas valeu pra desvirtuar um pouco, né? O problema saiu, precisa ver se eles vão consertar o que tá quebrado. Eles vão jogando de um lado pra outro. Porta tá arrombada, não sei se tem conserto. Diferente, a coisa é diferente. A crise do São Paulo é diferente do que tá acontecendo hoje no Palmeiras, que não considero como uma crise. Eu considero dois resultados ruins, um péssimo... absurdamente ridículo, né? E o outro resultado de ontem foi um resultado ruim. O elenco do Palmeiras, ele foi bem montado, só pintou uma coisa que eles não esperavam: contusão, Gabriel volante, Arouca volante, contratou o volante reserva que não pode jogar na Copa do Brasil porque já jogou. Então, pra esse setor do meio campo, que é pra mim o mais importante do time... Não, mas a queda de rendimento também em Portugal. Rafael Marques deixou de jogar bola. Ó, uma coisa que... Continua, peraí. Continua com o Dudu, continua com o Zé Roberto, Sombra. Continua com o Rafael Marques... Cleiton Xavier, que não mostra nada há muito tempo. O Cleiton Xavier é um cara que deveria estar jogando esse time voando. Eu só vou explicar uma coisa pra vocês. Hoje ele tá voando. Vocês vão me entender. O Santos... E é o 10 que o Palmeiras precisa. O Santos, no início do ano... Não vai secar meu time! Vou explicar pra vocês entenderem. Calma, RG. É pra vocês entenderem. É hoje, RG. Deixa eu explicar, o Santos no começo do ano tava perdendo e no mal demais, porque ele tinha como seu volante o Batatinha. Ele tinha 1,63m com o Dipolini Maggiore e tudo, o Batatinha. Quando entrou o Thiago Maia, volante, deu uma melhor sustentação e o time começou a jogar bola porque tinha um volante pra segurar. O Gabriel e o Arouca saíram do Palmeiras, os laterais não conseguem subir, a marcação é falha, a saída de bola não chega com qualidade na frente. Então, quer dizer, o Palmeiras perdeu todos os volantes. Se você não tiver... E você, o seu time sabe disso, Oliveira. Aquele volante Wallace, não é isso? Wallace é muito bom jogador. Demais, o Ralf tem... O Corinthians tem o Ralf. O São Paulo não tem volante e por isso sofre. Quando você perde os dois caras de volante, que pra mim é a posição mais importante no futebol. A volância. Dá equilíbrio, cobertura e saída de bola. Quando você perde isso, você racha o time. E o Palmeiras aconteceu isso. E você cantou essa pedra aí quando perdeu o Gabriel, né, Portuga? Cantei a pedra há muito tempo. E o Santos só melhorou quando teve o cara só vê as pingas que você bebe, o estômago que você toma, né, Portuga? As informações do porco aqui no Estádio 97. Oferecimento? Consórcio Honda. A promoção chegou a sua vez, Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. O Estádio 97 também tem oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também no oferecimento de... Ah, vamos falar da S? Ô, Narigudo, você tá muito calado hoje. Por favor, Narigudo, fala aí, vai. Ô, mano... Você quer o quê, hein, meu? Você quer ser campeão? Sim. Quer ganhar no clássico? Quer jogar bonito? Também. Quer ganhar de goleada? Sim. Então se liga. Se o que você quer é moral e investir bem, é a Esser que você quer. Boa. A Esser oferece agora o melhor investimento por metro quadrado, com empreendimentos muito bem localizados em regiões que só valorizam a cada dia, sempre pertinho do metrô e de grandes avenidas. A Esser também tem uma preocupação com cada detalhe. Por exemplo, você sabia que muitos apartamentos da Esser já vêm com fechadura biométrica, a Digital Door, e você não paga nada mais por isso? É, não sabia, né, amigão? Pois é, é muita tecnologia e cuidado com o acabamento. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Vai lá visitar, vai ver com seus próprios olhos, mano. E visite o Deseu Tatuapé, o Capital Brás, o Charme da Vila lá na Vila Prudente e o super lançamento Le Village, dois dormitórios com suíte na Casa Verde do meu querido Domênico Gato, o rei da Casa Verde, Domênico. Vai lá conhecer o Le Village. Liga agora, 3066-0900. 3066-0900 e fale com um corretor. Tenho certeza que você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Esser, construindo com valor. Abração, Rafa, Alan Horn, Paula Gil, Guilherme, meu amigo Adilson e toda a galera da Esser. Olha, tem um negócio muito legal para você, torcedor do Corinthians. Preste atenção. Você quer ganhar um relógio do Corinthians? Um baita relógio legal do Corinthians? Então você tem que entrar aí no nosso site, na loja do Estádio 97, ó. Entre na loja do Estádio 97, de cara vai aparecer o banner da promoção. Aí você cadastra seu e-mail e no dia 16 de novembro nós vamos anunciar aqui o vencedor, o ganhador do relógio do Corinthians. Não é fácil? Então acessa aí, lojadoestadio97.com.br, lojadoestadio97.com.br. Por falar em relógio, você, não só torcedor do Corinthians, encontra o relógio do Corinthians na loja do Estádio 97, como torcedor do Grêmio. Boa! Do Colorado. Exatamente. Do Galo, do Cruzeiro. Da Lusa. Não, da Lusa não. Da Lusa não. Da Lusa não. Da Lusa não tem relógio. Relógio. Como você é malvado. A Lusa não tem relógio com a agenda. Nossa. A Lusa não tem relógio. Mas vamos ter, vamos ter. E... em breve nós teremos também de outros times, né? Do São Paulo. Porque o Grupo Tecnos vai lançar, né? Vai ser lançado. A gente vai ter uma surpresa muito legal nos próximos dias também, de mais produtos que estarão inseridos, hein? Dentro da loja do Estádio 97. Onde você compra a toalha do seu time, você compra tudo que é produto do seu time, você encontra na loja do Estádio 97. Ainda não visitou? Loja do Estádio 97.com.br. Também com os produtos do Estádio 97. Tem boné, os bonés do Estádio. Ô, Ivan! Ganhador do Estádio 97 aqui da promoção. Já viu os bonés do Estádio 97 lá na loja ainda não? Já, e já comprei um hoje. Já. Você comprou um hoje? Comprei um hoje e um relógio para dar de presente. É mesmo? A gente ia dar um pro você, já comprou, agora não vai mais. Ah, obrigado, valeu. Valeu, obrigado, obrigado. Pela firma, obrigado. O Vieira tá reclamando da loja. Compra mais um. Vai te catar. O Vieira tá reclamando da loja. Mas aceitamos mais. Qual relógio que você comprou? Tá muito bravo. Você tá bravo com a loja? O Vieira tá reclamando da loja. Começou o jogo, hein? É, começou? Conta. 0x0, acabou de começar agora, pô. Não, olha. Não, olha, eu vou falar um negócio, Vieira, meu. Tá demais. Fala, Vieira. 5x0. Oh, pessoal, agora. Traz um. Alguém traz um. Uma focinheira. Que isso, focinheira? Olha. Traz cenoura. Isso? Traz um pouco de cenoura. Eu preciso de cenoura. Traz, que eu vou alimentar a véia. Ah, não. Não, oh, velha também não. Oh, mas, oh, soja. A loja, você então, tava reclamando porque não tinha vibrador do Grêmio, hein, João? Vai te catar. Então visite lá, loja do Estádio 97.com.br. Também com os produtos do Estádio 97. Esse é o Estádio 97 no oferecimento de Esser, construindo com valor. E o Dodô tem um recado importante, né, Dodô? Boa, Dodô. Eu? É. Não é um recado importante? Ora, quem tem um recado muito importante pra você, meu amigo, minha amiga. E o mano, viu, Sombra? Ninguém me falou. É. Fala, mano, fala recado, recado importante aí, que eu tenho, deixa o mano falar. Opa, Domênico Gato, então dá um alerta aí pra rapaziada. Agora é o momento cidadão, hein, mano? É o momento de você mostrar que tem seus direitos, de que você não é tonto, que você gosta do seu bairro. Boa. Atenção, você que é morador aí do bairro da Vila Mariana. Essa é a sua chance de apresentar as necessidades e sugestões para melhorar ainda mais a sua região, o seu bairro, a sua rua, cara. Participe da sessão pública Câmara no seu bairro. Ela vai acontecer na próxima sexta-feira, no dia 16 de outubro, a partir das 18 horas e 30 minutos, tá bom? É aí na Associação MIE. Todo mundo sabe onde é. É ali na Vila Mariana, Domênico Gato. Localizado Sim. na Avenida Lins de Vasconcelos. Você conhece, né? Sim. Avenida, eu conheço ali, mano. Avenida Lins de Vasconcelos, Vieirão. Perto do metrô, mano. É tradicional ali. O número é 3352. Ah. Avenida Lins de Vasconcelos, número 3352. É muito fácil, perto do metrô. Aproveite, amigão. Essa Boleza. É a sua chance de você ir lá e reivindicar melhorias pro seu bairro, hein? Anota aí na sua agenda, compareça. Chame os seus amigos, chame seus vizinhos e vá lá, cara. Para mais informações, acessa aí o portal da Câmara Municipal de São Paulo, Domênico Gato. Câmara.sp.gov.br. Câmara.sp.gov.br. É a Câmara de Vereadores de São Paulo, indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Prestigie, rapaziada. Vamos exigir melhorias para todos os bairros, hein? Pô, velho, a situação do Neymar é que tá ficando complicada, né? O Santos é lá na... É... Aqui o grupo Sonda, todo mundo avançando em cima do Neymar. Receita Federal. Aqui, lá e acolá. Aqui, lá e acolá. É... A pressão tá grande, hein? E mas... o Santos agora entrou como um pedido aí, né? É, alegando suspensão 6 meses. Quebra do artigo 17 do regulamento de transferências de jogadores da FIFA relacionados à ruptura de contrato. Se ele for considerado culpado, ele pode ser punido com até 6 meses. 6 meses de suspensão. E o pai do Neymar diz assim, que absurdo, o Santos indo contra um ídolo, etc e tal. Ei, o tá aí chama, né? O Santos não está indo contra um ídolo, né? O Santos com a sua nova diretoria, o Santos tem todo o direito e está com toda a razão de reivindicar o prejuízo, perdeu, né? O prejuízo aí que está claro, né? Claro, lesado, claro, né? E evidente, né? Então, evidente. Tem que brigar por isso. Pô. Mas o RG, já que o pai do Neymar ele gosta de relembrar o passado do Neymar no Santos, é absurdo sim o Santos entrar contra um ídolo na justiça, RG. Mas é absurdo também o jogador tá vendido. Tá certo? Pro clube que ele tá jogando a final do Mundial, atuando pelo Santos. Isso Exatamente. Também é absurdo, pai do Neymar. Isso aí também é vários absurdos. Isso é verdade. Né? É falar de absurdo, né, pai do Neymar? Vamos levantar alguns aí, né? Vamos ao momento Vamos ao momento sem parar. 3 ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi, Dodô. Meu amigo. Tubarão botou um sem parar. Alô! Alô! Cuidado, hein? Quem fala? Rodrigo. Ô, Rodrigo, tudo bom? Beleza, Dodô. Consegui. Que isso, que isso. Conseguiu, ué. Conseguiu. Que isso, guri. Consegui. Isso aí. E quantos anos, velho? Eu tenho 36. RG, 3.6, mas primeiro você precisa mandar um nome completo. É Rodrigo Santos Nobre. Nobre. Ô, RG, 3.6 hoje. Hoje. Ah, mas então temos que reverenciar o camarada aí, o Como caboclo. Assim? Como assim reverenciar? Ah. Ué, ele disse que é nobre, pô. Ah, sensacional, aí sim, né? Mas, RG, reverenciar caboclo pra mim é outra coisa. É? No meu tempo é outra coisa. Reverenciar lá no terreiro. Com a boca? Como assim, com a gira no terreiro. Não, caboclo, rapaz. Ah, entendi, com a boca. Não, com a boca. Tá bom. O bairro, você mora, qual que é o bairro? Eu moro no Jardim Robru. Aonde? Benjinha, Jardim Robru. Robru? Robru. Se você é Robru, primeiro você tem que ser preso, pra começar. Sensacional! E não pode, vai Robru as coisas das pessoas, seu louco. Sensacional. É lamentável, pode. Né? Muita violência. Pode roubrar as coisas. Fica no extremo da VL. Ah, eu sei onde é. Eu sei. Aí o horário de verão já começou. Ah, eu falei há 4 meses atrás onde ficava. É um trouxa, não é na boa, velho. Idiota. Que pode se sujeitar a isso. É um idiota, né? Como pode se sujeitar a isso? Idiota. Aí os caras tudo aqui vieram assistir nós. Que pena que o trouxa não tá aqui, que ele senta aí. Aí o outro olhando, todo mundo vendo. Mas tem outro que dá graças a Deus também, né? Quando não vem porque descansa, né? Porque o bar descansa aqui, velho, quando ele não vem, esse trouxa. O bar e o moto. Legal, hein? É uma alegria, velho. É bacana. Eles têm um dia tranquilo. Você viu que a Cicarelli, Vieira, ela ganhou 65 mil dólares pelo vídeo. Beleza, hein? Publicado porque ela tava fazendo o Chesco e o Google publicou. Mas e não tirou o vídeo, né? Então, mas é que tá, mas antes dela do Google ser processado e ter que pagar o dinheiro pra ela, ela não tava fazendo atentado violento ao pudor no meio da praia? É. A pudor não, ela tava coberta por água. Não, mas não pode, você não pode dar chibada em público. É. Você não pode dar chibada. É quando você tá no teu carro também, não é, velho. Mas peraí, gente, você não pode dar uma bimbada em público porque é crime também. Ué, não pegaram o outro, é como ela. Sim, mas não é ela que tem que se condenar. Não, mas a justiça pode só, condenar. Agora eu vou me condenar. Porque jogaram na rede, é diferente. Filmaram sem autorização dela. Mas era um crime também. Usaram a imagem dela, é diferente. Fazer xixi no poste é crime também. É. Quase que eu rodei com isso. É, lembra que a gente salvou você? É, evidente. Evidente. Mas ninguém filmou, o culpado foi você. O delegado queria levar ele preso. É, mas a polícia viu. É. O delegado queria levar você preso. Você que foi culpado. Você tava mais louco que o Batman. Quem tava bebendo comigo lá dentro? Eu não bebi? Essa foi legal. Quem tá o Sombra não bebe. Não, a gente foi lá fora salvar você. Sombra bebe. Agora é verdade, que história é essa, Sombra, de você tomando umas bebidas? É limoncello, ele tava tomando. Tava tomando umas bebidas diferentes. Limoncello, é. Que suco. Mas, gente, olha, o ouvinte tá aí, o Rodrigo. Falou que ele bebe. Não, não é isso, não. É que, pô, são 7h38. Repita. Hoje tem Jack. Repita. E qual que é o time? Então, Rodô, eu acabei de descer na estação aqui, Corinthians e Itaquera. Ih? Você tá indo pra casa? De camisa verde. Foi xingado até as horas, hein, mano. Você vai apanhar. Não foi. Mas no dia de que tem jogo, você não vai, né? Os caras já estão lá no jogo. Como? No dia que tem jogo, hoje tem jogo. Não, tô falando na saída, você fica com medo, velho. Tá louco. Ô, meu velho, e aí, cara? Perigoso. O que tá acontecendo lá, cara? Ah, Dodô, sei lá, velho. Tipo assim... tem time, tem técnico, tem tudo. Não tem explicação, cara. O time vem jogando bem. Não concordo muito com essa peça do Gabriel, não, porque, por exemplo, ontem lá, o volante lá, o... Quem? Esqueci o nome dele agora. Thiago. Mas o que é bom, velho, tá jogando bola, só que... Ontem jogou o... Foi o Amaral, né? O Amaral que depois saiu. Não, foi o Michel. Foi lá, o Michel não é... Que é o André Giroto? Não, outro lá, o Giroto também saiu. O Thiago. É, o Giroto jogou, mas foi outro cara que jogou. É o Thiago. Lá, Thiago. Thiago é bom, cara. Foi ele, volante. Sei lá, cara. Alguma coisa tá errada lá. Eu acho que o Dudu tem escalado na posição errada. Eu acho que o Gabriel Jesus tá tendo escalado na posição errada. Você lembrou uma coisa muito boa, porque o Dudu, eu escutei uma entrevista dele, ele metendo na cabeça, que era bom pra ele jogar centralizado. O Dudu não tem bola pra jogar centralizado, porque o forte dele pontas, né? É a velocidade. Jogando centralizado, ele vai bater de frente com o volante e com o zagueiro. Pelo lado, tem um lateral, a cobertura do volante no máximo. Ele tá jogando numa posição errada pra ele, é ruim pra ele jogar centralizado. O lugar do Dudu é na ponta. É, teve muita gente que falou na imprensa que melhorou o futebol dele jogando no meio. Eu não acho. Juro por Deus. Eu, honestamente, sei lá, são modos de ver futebol, né? Eu também não acho. Eu acho, por exemplo, o Gabriel Jesus, no Mundial lá de Sub-20, que ele foi bem, ele tava jogando no meio, recuado, abastecendo os atacantes. Por que que o Palmeiras vai jogar nessa posição, já que a gente não tem meia nenhum? O Palmeiras hoje não tem meia nenhum. Aquele, o sósia do Rudy Landucci lá, que não jogou, foi contratado e não jogou ainda. Sim. Por que que o cara não joga? Por que que não põe o cara pra jogar? Felipe Gabriel. Ah, o Felipe Gabriel? Felipe Gabriel. Esse jogador é estranho ele não ter ainda estreado no jogo. Eu vou te dar uma letra. Felipe Gabriel passou um ano sem jogar bola, se tratou com bife de... Eu falei aqui do esperma de égua, ele se tratou com carne na perna. Lá, mano, ó. Esperma de égua. Esperma de égua, mano. É o seguinte, o Felipe Gabriel não... Porco negócio de lei de cabra. Não foi... Lobra macho. O Marcelo Oliveira não pediu, e vou te dar um toque, não vai usar o jogador. Ele vai ficar encostado o tempo. Agora, o problema do Palmeiras também é, eu acho que é o armador, né? O Palmeiras perdeu. Teve a saída do Valdívia e não teve um jogador que compôs, né, a altura aí, esse setor aí. Agora, quem deveria jogar e tá atuando hoje, jogando muito, é o Cleiton Xavier, o bem lembrado pelo Vieira. Esse cigano enganou você. Cleiton Xavier, ele tá pior. Ele tá pior, ele está sendo pior do que o Valdívia. Exatamente. Ele contratou um desfalque. Então, a torcida não fala nada, né? Não, tudo bem, eu tô falando. Então, se for olhar, Dodô, o ano passado... Mas tá esquecendo, cobrar, né? Agora, aquela, tem que cobrar. Aquela campanha assim, do Palmeiras pra salvar do rebaixamento, o Valdívia jogou muito mais que o Cleiton Xavier tá jogando. Jogou mais. Exatamente. E quando agora, o cara tava na Ucrânia, Domênico, a torcida fazia uma puta campanha. Não, e não só o Palmeiras, mano. O São Paulo também gostaria de ter. Outros todo times mundo, gostaria de todo ter. Mundo. Todo mundo gostaria de ter. Eu vi um monte de times aí na mídia querendo o Cleiton Xavier. Agora, qualquer um contrataria. Agora, sabendo disso tudo, porque, será que os caras não foram ver? O departamento médico do Palmeiras, há muito tempo eu tenho suspeito sobre isso, porque o Valdívia trouxe um cubano lá, foi no curandeiro, fez o que foi e não conseguiu jogar. Aqui, o jogador se machuca no Palmeiras, ele demora pra voltar e quando volta, dá crepe de novo. Oh, o Arouca voltou, se machucou outra vez. Ah, mas isso não escreveu pra departamento. O Sombra, desculpa. Tem muito torcedor reclamando disso. O Sombra, o Cleiton Xavier. Ah, mas porra, vai reclamar também no banco do departamento médico agora. Mas o Cleiton Xavier, ele veio mal. Mas quanto tempo já tem, Sombra? Mas se o cara não se consegue condicionar, a culpa não é do departamento médico. Carro batido, gente. O departamento médico tem que colocar o carinho antes. Às vezes, Sombra, tem jogadores, por exemplo, o Renato Augusto é um cara que voltou da Europa. Bichado também, porque ele não conseguiu ali ter uma sequência de jogos, aí se lesionava demais. O Corinthians arrumou ele. O Corinthians fez um reboque nele. Por que o Palmeiras não faz isso? Com relação ao Alexandre Pato, o Alexandre Pato também um reboque. Com relação ao Alexandre Pato, quem colocou ele mesmo na ativa de novo foi o Corinthians. Foi o refis do Corinthians. Exatamente. O Pato é um cara que vivia lesionado também. Agora, o São Paulo teve alguma lesão? Acho que não. Não, né? Agora, mano, com todo respeito ao Palmeiras, mas o Palmeiras, o Valdívia reclamava, porque não conseguia voltar, contratou o curandeiro cubano. Aí vem o Arouca, joga um pouco, tem a mesma lesão. O Arouca é outra coisa. Sim. O Arouca pode ter isso, se machucou, voltou a machucar. O Cleiton Arouca é o Arouca do RG. Tá esquecendo de um que já foi embora. Quem? O Vitorino. Não, o Chego, mas pera, o Vitorino aí nunca jogou. Pera aí, só que o Vitorino joga no Campeonato Argentino hoje e joga todo jogo. Mas no Cruzeiro não jogava no também. No Cruzeiro também não jogava. Ah, pode ser, verdade. Também tem no isso. No Cruzeiro aí também não jogava. Mas, Vieira, o Cleiton Xavier chegou ano passado, gente. E o departamento médico. Mas aí que tá sobre. Tem que trabalhar o que o mano falou sobre o Pato e o Renato Augusto. Ah, esse aí trabalhando, não mas vou falar de departamento médico. Eu acho muito complicado a gente falar sobre isso. Lógico, vocês podem falar o que quiser. Só acho complicado a gente falar sobre isso aí, não. Porque a gente não sabe o estado do jogador, não sabe as condições. Mas é que é muita coincidência, muitos jogadores com os mesmos problemas. Não sei. Só acho que o jogador no Palmeiras demora muito pra se recuperar. Quantos jogadores com problema? Ah, vamos lá, Valdívia teve... O Valdívia é problema do departamento médico? Isso é, então o quê? Gente... Não, tá calma, hein? Cleiton Xavier não é? O Arocas? Claro. O Valdívia é um problema ele mesmo. É, lógico que é. Ele é um problema. Na seleção do Chile ele não é caramba, titular. Velho. Tá louco. Pode atribuir ao departamento médico. Sabe vive direitinho. Machucado. É. Muitas vezes ele tinha que jogar na seleção chilena. Ah, mas tem que fazer tratamento, Aí quando sumia, voltava, O departamento médico do Corinthians não trabalha. É, Disney, viagem. Não, mas acho que não é isso. Sei não. Lá, cara. Eu acho muito complicado falar disso aí. O Palmeiras, eu acho que tem muito jogador velho, sabe? Cleiton Xavier, Zé Roberto, Alexandro, o Rafael Marques, os caras já tem mais de 30 anos. E esses caras já não aguentam jogar mais. O Cleiton Xavier mesmo pra mim, cara, é um outro Valdívia no quesito de ser um eterno desfoque, não vai jogar nunca. Agora, o Palmeiras trouxe um moleque lá, um chileno lá também, um Arancibia. Mas isso é garoto, isso. Hein? 18 anos, cara. É moleque. Isso é moleque. Rodrigo, grande abraço pra você. Palpite pro próximo jogo do Porco. Palmeiras e Havaí, acho. Havaí, Palmeiras em Havaí. Aí, ó. Ele preferiu não falar. É isso aí. E Havaí com Vamos treina. Pro segundo ouvinte no momento sem parar. Você vai viajar? Precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook, Dodô Louquinho. Quê? Dodô Louquinho? Dodô Louquinho? Interrogação. Meu Deus. Minha sacou seu agora. Sobrenome. Foi gratuito. Alô. Alô, quem fala? O médico Louquinho. Ô, Dodô, é o Igor. Ô, Igor, tudo bom? Beleza. Igor do quê? Beleza. Nascimento de França. De França? Isso. Tem gol, amigo. Chupa. Opa! Vou colocar a ordem no barraco aqui, ó. Edilson. Meu Deus. É gol do Corinthians. Edu Dracena. Edu Dracena fez o gol. Calça jeans molhada. É que o Edilson passou na frente do Dracena comemorando. Que pena, né? Que pena. Que é nóis, velho. Então chupa o bicho. Chupa, também. Marreco. Vou colocar ordem nesse par de dinheiro que é o futebol brasileiro, velho. Vou mostrar quem é que manda nessa porra aqui. Vai, Corinthians. Calma. E que time você torce, amigão? Ô, oh, Verdão, Dudu. Opa, Verdão, nós! A cabeça do Dracena, hein? Ah, Xi. Tem golaço. Ué. Levou goleada, velho. Perdeu ontem a Xi. Fala aí, meu velho. Dudu, é o seguinte, eu coloco em parte, sim, a culpa no Marcelo Oliveira. Hã? Sabe por quê? Toda vez que sai algum jogador, ele muda a estrutura toda do time. Ele quer montar o time de novo. Pô, Dudu ficou fora. Era mais simples ele... lá ter colocado o Kelvin, mantinha lá a formação que já tava. Mas não, ele muda a formação tática toda. Ontem não ia jogar o Robinho, coloca o Leone, cara. Eu não sei qual que é o problema dele com o jogador argentino. Porra, como é que o Kelvin é bom jogador e perdeu espaço no Palmeiras? Depois chegou o Marcelo. O ouvinte lembrou do Kelvin? O Kelvin, bom jogador. É muito não jogador. Entra, né, Portuga? Não entra, cara. Ele não põe o cara pro jogo. Eu concordo com você. E é uma boa válvula de escape. Você tendo o Dudu pela ponta esquerda. Ele é uma correria, né, Portuga? Ele bota fogo no jogo. Ele abre defesa fechada, ele vai pra dentro. O Marcelo foi mal. Ontem foi muito mal. Isso, não tem a dúvida disso. Então, pô, coloca o Leone, não vai jogar o Robinho, coloca o Leone. Essa desculpa de que o volante saiu, pô, o Aroca e o Gabriel tinham jogado juntos quando? Nunca. Colocou os dois jogaram. Então, pô, não tem um volante, coloca outro. Agora, ele quer mudar a estrutura tática inteira do time por causa de um jogador, aí não vai mesmo. É, mas agora também não adianta, né? Também colocar toda a culpa no treinador também não adianta, né? Porque também trocar de treinador agora não adianta mais. Né? Não, eu acho que ele tem que continuar. Eu acho que ele é um bom treinador. É. Eu só acho que ele tá pecando na questão da escalação. É, eu também concordo com você. O Alexandre tá mais gordo que o Adriano, cara. Que isso é uma vergonha, mano. Aí não dá, né? Mas peraí, vou chamar o Adriano pra voltar a jogar. Vocês estão querendo me confundir. Eu tô igual o Mota, porque o Sombra falou que o Centurion era bom, o problema era a bola. E vocês estão dizendo que o Marcelo Oliveira é bom treinador, só não sabe escalar o time. Então eu não tô entendendo mais nada. Não, ele é bom jogador, ele é bom treinador. Mas não sabe escalar o time. Ele é ruim? Não, foi o que o Domênico falou. Não, se pegar o histórico recente dele que o Dodô levantou no começo do programa... trocar de treinador. Não é o treinador. Mas ele tá escalando o Palmeiras mal. O time do Palmeiras não é o treinador. Ele escala, tudo bem, ele escalou mal, ele tem que rever os conceitos dele e espero que reveja os conceitos. Precisa evoluir. Porque senão, Portuga, no ano que vem, ele não será treinador do Palmeiras. Vai começar a minha opinião. Tudo de novo. Aí vai começar com outro cara, né? E aí aquele monte de cara que ele chamou do Cruzeiro... Oh, mas ele eu tem que parar com a birrinha, com a panelinha dele. Pô, o Leone é bom, põe o cara. O Cristaldo é bom, põe o cara. Os argentinos lá, que tem alguns argentinos. Bom, o Cristaldo, por exemplo, ontem, por mais que o Palmeiras estava mal, é um jogador que chegou, tentou fazer o gol dele, tentou dar uma bicicleta lá, uma hora. Mas é um cara raçudo, vai pra cima. Mas eu acho que no Palmeiras hoje... Melhor que o Alexandre ontem foi, o Cristaldo. Muito melhor. Mas a maior culpa eu acho que é do Marcelo Oliveira, sim. Porque, ó, o Alexandre Matos, ele trouxe o que dava pra trazer. Sim, e não tem culpa nenhuma, né? O elenco do Palmeiras, ele tem qualidade. Não é pra ser campeão? Não é. Porque, ó, por exemplo, o Corinthians tem mais elenco. O Palmeiras, o Atlético Mineiro também. Mas o Palmeiras, ele poderia estar brigando, sim, pelo G4. Não que hoje não esteja, tá? Mas eu acho que o Palmeiras, ele poderia estar mais estabilizado nessa briga. Poderia estar junto com o Grêmio, por exemplo. O Palmeiras perdeu alguns pontos. O Palmeiras não é pior que o Grêmio. Então, aí que tá. Não. Eu acho que Corinthians e Atlético tem um elenco melhor que o Palmeiras, mas o Palmeiras não perde pro Grêmio. Eu acho que não sei se é melhor. Eu acho que vale. Eu acho que tá jogando junto há mais tempo. O Palmeiras jogou com o Corinthians esse ano duas vezes no Brasileiro. Não, mas conseguiu 4 pontos. Mas não tome como base só o confronto direto entre essas equipes. Tome como base, por exemplo, aí, ó, o Corinthians tá pegando o Goiás aqui, que é um time que teoricamente você tem que ganhar. O Corinthians tá ganhando, tá fazendo o papel dele. Por exemplo, o Palmeiras pegou o Goiás, mas tudo bem. O Palmeiras pegou o Goiás na Arena. O Corinthians também perdeu alguns jogos em casa aí, ou empatou. Mas perde menos, Domenico. Por isso que o Corinthians é líder do campeonato. Eu entendo, por isso mesmo que é líder. É por isso que é o Palmeiras, é isso que eu tô falando. Se você pegar as derrotas do time do Palmeiras, foi praticamente tudo pra time pequeno. Então, mas é isso que eu tô falando. A culpa é do técnico. É tudo pra time pequeno. A culpa é do técnico. Então, mas é um detalhe ou outro. Se você tá defendendo que o elenco do Palmeiras tem mais qualidade do que tá apresentando, cabe ao técnico provar isso. Porque cabe a ele mostrar o trabalho. Se ele já mostrou o trabalho contra os grandes, ele tem que mostrar contra os pequenos também. Né? Então, mas ele poderia, já que é pra variar o time, então dá chance pra todo mundo. Agora, pô, o Vini não joga com ele, a Leone não joga com ele. Mas... Ele deu Tóbio, que era o melhor zagueiro que a gente tinha, pra trazer Leandro Almeida. Mas, velho, aí que então, tá. Aí que tá. Difícil, né? O que o Mano falou aqui, vocês estão falando do time pequeno, é o seguinte: contra o time grande sai pro jogo, dá espaço pro Palmeiras contra-atacar. Quando o pequeno se fecha e o treinador não tem recurso para criar espaço, rodar a bola, inverter, pôr um jogador do drible, no caso do Kelvin, que você falou bem, para tentar quebrar e chutar a bola de fora da área, trabalhar a bola parada e ensaiar uma falta, o treinador não tem esse potencial. Mas e aí ele não consegue ganhar o jogo, Portuga, mano. O que vai definir o campeonato... É o pequeno. É o time pequeno. Acho, porque, então, querendo ou não, Domênico, contra time grande, você troca pontos. Você ganha aqui, perde lá. Empata aqui, perde lá. Ou ganha aqui, ganha lá. Mano, enfim. Contra time pequeno, você tem que ganhar as duas. Mas, mano... Não ganha, mas o Palmeiras não vem bem. Contra o Goiás, o Palmeiras perdeu as duas. Hoje, ó, Chapecoense. Todo mundo foi lá em Chapecó, tomou cacete. Todo mundo. Também perdeu, mas ganhou aqui. Peraí, aí o Corinthians foi jogar em Chapecó... É 5 minutos, 2x0 pro Corinthians. Mas, gente, é então, time, né? Mas, gente, aí acabou, que tá acabou, mas acabou, aí acabou, que faz a... O pequenininho tá fazendo a diferença, mano. Mas aí que tá a diferença do treinador. É isso que fez a falta. Aí que tá a diferença do treinador que trabalha. É. Igor! Tá faltando morder a bola um pouquinho, né, Dudu? Pô, o Elídio, cara, o cara que mete a bola, ele não corre 5 metros pra tentar recuperar. Ô, velho, manda o seu abraço, porque nós estamos perto do final do programa e ainda tem uma jaca aqui. Ô, Dudu, posso fazer um merchan? Vai lá. Só na Vasilha Pozana a gente garante o barbeiro fenomenal. Mudou a frase, amigão. Tem que falar o seguinte, assim, ó. Só Bozano que tem jeito de garoto garante a diversão com meu filho. Só Bozano que tem jeito de garoto garante o barbeiro pro meu... garante a diversão pro meu filho. Boa! Você ganhou um kit top da Bozano e um par de convites pra Kidzania também, pra você levar o seu filhão, tá bom? Boa, velho. Boa, valeu. Obrigadão, mano. Vocês são impagáveis aí. Obrigado, valeu, Igor. Um abraço pra vocês. Valeu. Tudo de bom. Um abraço. Obrigado igualmente. Boa. Ô, Sombra, eu quero mandar um abraço pro Vitor Barão, não São Paulo. Programa, não, não acabou, não. Eu só quero falar que é o seguinte, ó. Não acabou. Ele falou, você é muito louco, ele, né, ele, ele vai entrar no sub-10 do São Paulo. Ele tá ouvindo o programa, ele falou que joga mais bola que o Ganso. É muito louco. Então é uma criança com problema. É. Vamos lá, ele joga mais bola que o Ganso. É uma criança com problema, não joga nada. Esse é o momento sem parar no estádio 97, três ouvintes na sequência. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag. Agora você acabou de atrapalhar o Mota. Oficial. Mas com agora, bola ou sem bola? Agora você atrapalhou. Ele joga bem com bola ou sem bola? Alô. O Mota vai ser aqui pro psicólogo. Alô. Quem fala? Psiquiatra. Ivo. Ivo. Fala, Ivo. Manda o nome completo pra nós aí. É Ivo de Oliveira Mendes Neto. Quantos anos, Ivo? Eu tenho 31. RG3.1. É, hoje. É, às vezes eu Ivo lá, às vezes eu não sei. Ah, sensacional. Depende. E o time, Ivo? Não vou, velho. Qual que é o time? O Ivo Morgante. Onde ele anda o Ivo Morgante? Nossa, foi embora. E o Volando aí nunca mais, hein? E o Volando é craque. E o time, Ivo? Você lembra do Luiz Lopes Correia? Aqui, agora. Tá, pro Jaca, gente. Ivo, o time. Ih, rapaz. Que mari. Ele torce pro... Esse time é bom, hein? Deve ser o São Paulo, aí. Então. Tá picotando. Tá picotando. O negócio. Uma hora é bom, outra hora é ruim. Qual o seu time? É São Paulo. Tricolou! Você acertou. Você tá bem, hein, velho? Nossa senhora. E aí, amigão? Uma metralhadora giratória, velho. Em termos de futebol, qual a sua expectativa pro resto do ano, amigo? É zero expectativa. Zero, né? É, depois da saída do Osório, eu acho que qualquer um que viesse, eu realmente acreditava no trabalho do cara. Acho que o Doriva pode ser um bom treinador, mas é zero expectativa. Acho que não vai ganhar nada, dificilmente se classifica. Acho que o ambiente interno tá feio o negócio. Não, tá longe de estar resolvido. A gente se livrou de um cara que, na minha opinião, tinha que sair... algemado do São Paulo, não é? Isso? É lógico. É verdade, ué, eu também acho. A opinião dele. É. E a minha? Não é possível que tudo que o cara fez, assim, se foi provado a denúncia, é muito grave. O cara tem que ser algemado. Tem que ser expulso do São Paulo, né? Ele entrou pra ser... É ladrão, assim, não tem outra palavra. Você vai falar com um cara desse? Pra que pedir a comissão pra todo mundo? Que vai saber o que o cara fez? Temos que... Aí é que tá. Não, o Ivo, assim, não pode haver a precipitação porque a gravação tem que aparecer. Exatamente, tem que ter prova. Exato. Que é, todos esses comentários são em cima de uma tal gravação que ninguém ouviu. É, mas eu acho que só o Leco e o Ataíde tem. Mas não renunciaria se não tivesse nada por trás. É verdade. Diga, Ivo. Se ele renunciou, tem alguma coisa aí. Lógico. Claro. Porque se fosse uma gravação falsa, se fosse uma acusação falsa. É só ele chegar e advogado, fala na frente de todo mundo e pronto. O presidente do Barcelona não renunciou de graça. É, agora, sobre o futebol de São Paulo, o Osório, a expectativa é zero. Mas quando tava o Osório, eu também não tinha expectativa nenhuma. Não por culpa do Osório. Também não dá agora pra ficar... elenco. É, eu não tinha expectativa também com o Osório. Não por causa do Osório, mas pelo grupo que tem à disposição. E outra soma, em 4 meses não dá pra fazer porra nenhuma, meu. Um cara 4? Que não conhece. É, o Osório ficou 4 meses em São Paulo. Ah, não, precisa estar falando do Dorinho. Não, o Dorinho ficou 10 dias, não dá nem pra comentar. Piorou. Mas não é. Piorou 4 meses há pouco tempo, imagina 10 dias. Fala aí, vô. A minha expectativa não era pra esse ano. Assim. Eu acho que o Osório, com um trabalho bem feito, planejamento, dá o planejamento pra ele, dá o orçamento pra ele. Eu acho que ele faria um bom trabalho, sim, pro ano que vem. Bom. Traz 3 ou 4 caras da Colômbia, da Argentina. Isso sim, seria o planejamento. Agora, acabou todo o planejamento, né? Tem gol de quem? Gol do Malcom. Não, gol do Malcom. O Wagner Love praticamente fez o gol aí porque ele roubou a bola e tocou a bola cara a cara pro Malcom. O Ivo, gol foi do Malcom. Surgem comentários aí de que Paulo Amaral, ex-presidente de São Paulo, pode ser o presidente a competir com o Leco na eleição no dia 27. Entendi, Eu só espero que, independente de quem seja o candidato e que vença, e que vencer, traga profissionalismo, modernidade, revolucione o São Paulo, traga lisura, processo de honestidade, né? Que possa fazer desse momento uma grande revolução dentro do São Paulo, cara. Só espero isso. Você é a favor que o Augusto está falando que prefere a aclamação do Leco como presidente e não uma eleição? Para mim, tanto faz. Para mim, se vai ter eleição, se vai ser aclamação... Que seja uma pessoa que possa revolucionar o São Paulo Futebol Clube. O Leco não é para um ano e meio. Só. Não existe em clube do país um momento tão oportuno para se fazer uma revolução. Concordo. Essa é a hora. Precisa uma crise para isso acontecer. Essa é a hora de limpar tudo, né? Ivo, mais uma informação. Dizem que o São Paulo pode estar assinando com o jogador Vinícius, que ontem até entrou pelo Fluminense. Pode ser que esse Vinícius aí possa ser meia do São Paulo no ano que vem. Mas, por enquanto, são só... pequenas informações aí, nada bom do de... Fluminense é aquele Marco Júnior, né? O Marco fez o gol, é verdade. Bom jogador. Ele fez o passe ontem, né? Palpite pro fim de semana, São Paulo e molezinha, hein? Vasco da Gama. Ah, 3-0, fácil, tranquilo. O Vasco é muito ruim. Tomara. Quer mandar abraço pra alguém? Ai, meu Deus. É muito ruim, não tem como. Não tem como, né? Quer mandar abraço pra alguém, Ivo? Abraço pra galera que tá ouvindo aí, provavelmente o Jean e o Lohan. Lohan. Ah, é. Yves Saint Lohan, é amigo dele. É. Então tá bom, amigão. Um abraço. Falou. Abraço. Valeu. Esse foi o terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hein? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar, em todo lugar. Estádio 97, também no oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira com a BV, você sempre pode mais. Também promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Recubre Plast, impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Agradecer a presença do Ivan Timóteo, que tá aqui, foi com a gente para Barcelona. Boa, Ivan. Sombra, eu que agradeço novamente pela atenção que vocês pensaram com a gente lá em Barcelona. Falar para os ouvintes que, do jeito que eu ganhei, todo mundo que tentar pode ganhar também. Já era ouvinte da energia, tô levando mais um monte de gente para escutar. Legal, cara. Muito obrigado, viu? Foi um prazer, cara. A sua companhia lá em Barcelona. Muito obrigado. É isso aí. Estádio 97 volta amanhã. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio e pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV, você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Até amanhã, gente, aqui na Energia 97 com mais um estádio. Tchau! De PSDB, de PMDB. E os ricos pagam pela crise? Eles dizem que todos devem fazer sacrifícios porque não há dinheiro. É mentira. Sempre tem dinheiro para os bancos e para as grandes empresas. Do alfinete ao avião, toda a riqueza é produzida pelos trabalhadores. Mas só uma pequena parte do que você produz fica com você. Quase toda a riqueza vai para o patrão. Inclusive os impostos que o governo arrecada e que deveriam ir para a saúde e educação. Mas os banqueiros embolsam quase metade de todo o orçamento através da dívida. Essa dívida é sua. Por que então temos de pagar? A dívida existe para enriquecer banqueiros. Quanto mais pagamos, mais ela cresce. Só este ano, o governo cortou mais de 90 bilhões de áreas sociais, como saúde e educação. Ao mesmo tempo, aumenta os juros, o que faz a dívida crescer e dá mais dinheiro aos bancos. Cada 1% que aumenta nos juros, são 30 bilhões a mais para os banqueiros. Isso é agiotagem. O PSTU defende a suspensão do pagamento da dívida pública. E auditoria já. Esse dinheiro deve garantir emprego, saúde, educação e obras sociais. Os ricos que paguem pela crise. Por uma alternativa classista dos trabalhadores. No dia 18 de setembro, mais de 15 mil trabalhadores e trabalhadoras tomaram a Avenida Paulista para dizer que basta de Dilma, de Cunha, de Aécio, de Temer e desse Congresso. Mais de 1.200 ativistas realizaram um encontro nacional de lutadores para organizar um outubro de lutas nos seus estados e construir uma alternativa da classe trabalhadora. Informe-se e participe. Nas fábricas e na construção civil, estão ocorrendo milhares de demissões no país. É preciso seguir o exemplo da GM. Demitiu? Parou. Greves estão ocorrendo em todo o país. Ao invés de unificar a luta e exigir estabilidade, algumas centrais sindicais fazem acordo com o governo para reduzir o salário. É preciso que a CUT e a CTB copa com o governo e venha com a CSP com lutas construir uma greve geral no país. Defenda a família tradicional brasileira. Defendemos todas as famílias. Exigimos o fim do massacre contra os povos indígenas. Chega de preconceito e de violência contra negros, mulheres e LGBTs. Dizemos não à redução da maioridade penal. Desmascara, desmascara! Não podemos aceitar que o governo Dilma e toda essa coisa do PSDB e do PMDB continue a tirar os nossos direitos para encher o bolso dos banqueiros e dos patrões. Precisamos tomar as ruas, colocar para fora o governo do PT, mas não para entrar Temer, Aécio ou Cunha. Botar para fora todos eles também e esse congresso corrupto que aí está. O Brasil precisa de um governo dos trabalhadores, sem patrões e sem corruptos. Só assim vamos mudar o nosso país. A alternativa dos trabalhadores se constrói na luta contra o governo do PT e contra o PSDB. Quero chamar especialmente ao PSOL para essa luta. É preciso que os companheiros rompam suas alianças com o governismo, senão vão acabar cúmplices desse governo. Precisamos acabar com o sistema capitalista antes que ele acabe com a humanidade e com o planeta. Vem com a gente construir o PSTU. É um partido diferente. É operário, revolucionário e socialista. Precisamos de você. Venha para o PSTU, revolucionário e socialista. Este pode ter sido o nosso último programa de TV. Foi votada uma lei que acaba com o tempo de TV de partidos como o PSTU. E caretas, como Eduardo Cunha, querem tirar o nosso direito de falar e o seu direito de saber o que propõe. Democracia já, não deixe calar a nossa voz. Foi votada uma lei que acaba com o tempo de TV e partidos como o PSTU. E caretas, como Eduardo Cunha, querem tirar o nosso direito de falar e o seu direito de saber o que propõe. Democracia já, não deixe calar a nossa voz. Termina aqui, transmissão gratuita de programa político partidário. Hoje no Clã Tronic, 10 da noite. Hey, we are Stadium Max and you are listening to Protocol Radio. Nick Romero com o Protocol Radio. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento, refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Até hoje o país tem uma grande dívida com as mulheres. As mulheres continuam lutando por seus direitos. Por isso, o PSC Mulher abre espaço para garantir a sua presença na política. Você que acredita que é possível construir um futuro melhor, venha fazer parte desta família. Porque lugar de mulher também é na política. Filie-se ao PSC. PSC 20, um partido em defesa da família. Major Lazer e DJ Snake. Energia. Dor. Essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente.